porque ela mexe com a vida da gente. E o meu desafio é fazer que as pessoas entendam. Por exemplo, está acontecendo a guerra lá no Irã. A gente fala muito sobre o Estreito de Hormuz. Ah, mas só tem o Estreito de Hormuz? Não, são 5 outros estreitos que impactam o comércio mundial. Né? A gente fala muito sobre o Irã, mas são 15 países que ficam ali no entorno do Irã. Então, são coisas que vão impactando. Ah, o preço do petróleo, o Brent, isso o que é que tem a ver? A gente produz petróleo, mas a gente produz o Brent, mas a gente não refina, vai para lá. O que é que o Ceará perde com isso? O que é que o Ceará ganha com isso? Né? A gente tem aí a Transnordestina. É um iguatuense que conseguiu produzir aquela estrutura toda. Quem é esse cara? A gente vai trazer esse cara para conversar com a gente. Então, isso, Alisson, buscar, pesquisar, é o dia a dia de quem gosta do jornalismo. Você é um cara que não para, a Claudinha não para. Então, o João é outro que se reinventa a todo instante, a toda hora. Está de férias, mas ele não para, como disse agora o Breno, né? Ele deve ter alguma praça do mundo fazendo alguma dessas coisas que ele, para virar uma outra trend, né? Então, assim, eu acho que é um desafio nosso, é não parar, porque o público exige isso. O nosso público, ele é volátil, mas ele quer também novidade. Então, o rádio é hoje uma ferramenta muito agregada do online, muito agregada da televisão, e nós, profissionais, não podemos estar paralisados a isso. A gente precisa se modernizar, disso, se reinventar. É verdade, e o rádio, ele se reinventa. O tempo todo. Né? O tempo inteiro. O que eu achei muito bacana, pelo que eu posso entender do projeto, é que você também vai dar luz... Né, para os cearenses que inspiram. Cearenses, né? Que inspiram. E que inspiraram e que inspiram. Muitas vezes a gente tem um benefício aqui no estado e não conhece quem é que fez, quem é que produziu, a ideia geradora, a ideia matriz. Temos empresários, temos empreendedores, cientistas, temos industriais, temos gente muito boa e capacitada. Verdade. Que merece luz. E é muito legal você estreitar, né, esse caminho, você fazer essa ponte entre quem, o cearense que é talentoso, o cearense que está aí com as suas ideias, colocando em prática, arriscando, porque não é fácil, saindo da zona de controle, de conforto, para nós e para os que estão do outro lado da telinha, do rádio, né, enfim, do veículo de comunicação, para dizer, puxa vida, essa ideia deu certo para ele, então eu vou também. Me dê uma luz. Me tirou insight, uma dúvida, né? Me deu um insight. Isso é muito importante. Porque tem uma coisa, eu acredito, né? E eu acho que é verdade. Tem duas coisas que o cearense é muito forte. O cearense é muito talentoso do ponto de vista mesmo de ser empreendedor. Haja visto aí os grandes nomes e os nomes medianos também que a gente nem tem conhecimento e que você vai trazer para nós. E também no humor, né? O cearense se reinventa, diz que ele ri da própria, não é desgraça, mas da própria situação e vai levando a vida com leveza. Então, parabéns. Claudinha, você me fez lembrar agora do Banco Palmas. Vocês lembram do Banco Sim. Palmas? Sim. Uma ideia que virou referência. Lembra do capacete? Lembra do capacete Elmo? Sim. Lembra da pele de tilápia? Sim. Então são tantas coisas que a gente tem aqui no Ceará, além do bom humor. Nós temos gente muito talentosa, nós temos aqui grandes industriais, grandes empresários. Por exemplo, o Dr. Beto, ele deu um boom na carreira dele depois de 50 anos de idade, que muita gente acha que não, com 50 já acabou tudo para mim. E nós temos outros tantos nomes aí, tantas outras pessoas importantes, interessantes, não pelo patrimônio conquistado, mas pela referência que tornou e pelas portas que abriu. O Dr. Edson, se você puxar a memória, ele lançou um botijão de gás quando não se tinha fogão a gás. Se você puxar na memória, ele foi muito à frente do seu tempo e com a diversidade de produtos lançados em pouco tempo de um para o outro. Então nós temos, de fato, grandes nomes nas demais diversas áreas, ciência, tecnologia, no comércio, na produção, na indústria, no mercado. E é por isso que eu comecei aqui falando que a Verdinha hoje, junto com a TV Diário, ela tem assim, uma responsabilidade ousada de, como a Cláudia falou, jogar luz nesses nomes importantes, Alisson e Cláudia, que a gente poucas vezes lembra desses nomes, mas muitas vezes usa. Então a gente usa, mas não sabe quem é. Então agora a gente vai abrir essa janela de 2 horas para falar do que mexe no mercado, mas que impacta no nosso bolso, de uma forma direta e direta ao ponto, para facilitar a vida de todo mundo. Se você puxar na memória aqui, você vê que quando o Uber chegou no Brasil, o que é que os taxistas fizeram à época? Eles foram para a justiça para barrar o Uber. Hoje eles foram vencidos pelo Uber, então eles precisaram se modernizar. As plataformas de entrega como o iFood e tantos outros que causou aquele impacto, né? Então muita gente não entendeu isso. Hoje a gente está vendo uma outra guerra, que é dos combustíveis fósseis, das distribuidoras de combustíveis que estão querendo brigar, entre aspas, com os eletropostos. Essa briga é vencida. A eletromobilidade, que inclusive a gente fala isso no programa também, ela é uma realidade. Então, os postos hoje que a gente está acostumado a ver, daqui a 10 anos, ou menos, a gente vai ter... Aqui do lado já tem um eletroposto, tímido, mas já tem eletroposto. Então, as pessoas precisam entender e enxergar o mercado mais adiante. E é essa a oportunidade que a gente vai dar. Para você ter uma ideia, hoje apenas 3% do mercado nordestino, norte e nordeste, tem eletroposto. Mas é um crescimento que não para. A BYD agora, na China, lançou um carregador que é o mesmo tempo que você carrega um tanque de combustível, o tanque de um carro a combustível fóssil, você vai carregar uma bateria muito rápido. Então, essa tecnologia, esse crescimento, esse desenvolvimento, a Verdinha já sai na frente com esse programa Movimento e Mercado. E sai vencedor, sai campeão, porque sai começando aqui com vocês. Próxima segunda-feira, então, o Gleudson Rosa estreia aqui. Eu quero saber uma coisa de você. Você tem anos no rádio, você tem anos na televisão, anos de trabalho. Você um dia me falou, tava só na televisão e você disse: eu sinto saudade do rádio porque eu gosto muito de rádio. Eu sou filho do rádio. E agora você está, a partir de segunda-feira, no rádio e na televisão em simultâneo. Isso. E aí eu quero saber de você, primeiro, como é que você sente e vê isso, essa união do rádio e da televisão nesse projeto Sinergia para o futuro da comunicação? E eu quero saber de você se você vê o rádio com futuro. O rádio tem futuro? O rádio vai continuar? Qual é o futuro do rádio, na opinião de um profissional que tem tantos anos de história no rádio? Se você que está em casa agora puxar números, puxar detalhes de números, você vai ver que rádio e TV, elas não vão morrer nunca. O rádio não tem como morrer. Pode vir qualquer advento tecnológico aí que a gente não perde a força, a agilidade, a comunicabilidade do rádio. O rádio é muito presente, o rádio é muito parceiro. E uma outra coisa, Alisson, se você prestar bem atenção, o rádio é companheiro. O rádio é companheiro, o rádio você trabalha, você dirige, ele está do seu lado, você namora, o rádio está do seu lado, ele não requer que você fique, ele te acompanha, né? A televisão já requer audição e visão, o rádio não, só quer a sua companhia. Então o rádio, ele é uma companhia de muita gente. Eu lembro do rádio, eu tenho 57 anos, mas antes de mim, o rádio era formador e informador. O rádio era formador de pessoas que queriam, através de telecurso, aprender a ler, através de diversos programas que ajudaram as pessoas a se desenvolver. O rádio não tem como deixar de ser o companheiro das pessoas. E sobre futuro, o rádio vai acompanhando, o rádio vai se modernizando. Isso que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo aqui no Sinergia, é uma modernização. Então, hoje a tendência do multicanal, a gente vai estar no rádio, a gente vai estar na TV, nas plataformas, a gente vai estar com cortes, tanto no YouTube, quanto no Instagram. É esse formato multicanal, ele é uma realidade. Você fala sobre futuro, nós já estamos vivendo esse futuro. A Sinergia aqui, rádio, na Verdinha TV Diário, já é o que nós diríamos, era futuro, é um presente. Ele vai continuar se modernizando, atraindo novas ferramentas, novo público. Eu não tenho dúvida que esse público, ele nos instiga a continuar modernizando, continuar mudando. E esse é o caminho que a gente vai estar trilhando aqui. Para trás, nem para pegar impulso, né? Não, é sempre para frente. É sempre não adiante. Tem como. É sempre adiante. E eu quero agradecer a vocês, dizer da minha alegria de estar voltando à Verdinha, voltando para esse projeto ousado. O Alisson foi muito feliz quando ele falou dessa multifacetada que a gente tem que estar se alinhando. E eu, de fato, procuro me moldar a cada instante. Eu sei que tem pessoas melhores, como tem pessoas piores, mas eu prefiro ser igual a mim. Porque eu sou aquele que entende os defeitos, as dificuldades, mas que procura aprender todo dia. Tem uma frase que eu digo há muitos anos que diz assim: elogios não me elevam, críticas não me abalam. Eu sou o que Deus diz que eu sou, não o que falam. Esse é Gleudson Rosa, olha. Ah, vai ter todo dia no programa as suas mensagens? As mensagens, elas... Não começar ou para encerrar... Não tem como fugir, né? É, verdade. Porque... é uma marca sua, né? Se transformou numa marca importante. Ficou com uma marca, e essa marca, quer queira ou não, ela caminha junto. ela caminha junto. Então, a mensagem, na verdade, ela é tipo assim, ó, deu certo comigo, vai dar certo com você. Deus, o Deus que me protege, é o Deus que te protege. O que tem que acontecer é mudança. Por exemplo, se você buscar em 2 Reis, capítulo 11, no verso 6, você vai encontrar o profeta Eliseu. E a partir do 8, ele fala sobre visão, quando o povo sírio queria atacar o povo israelita. E aí o servo de Eliseu falou assim, olha lá quem vem lá, aquele grande exército para nos aniquilar. Aí Eliseu ora a Deus, mas ele não pede para Deus matar aquele povo, ele pede para que o servo mude a visão. Então quando ele muda a visão, ele enxerga ao lado de Eliseu uma tropa de anjos, um número 5 vezes maior do que aquela tropa que vinha guerrear contra eles. Então o que a gente precisa fazer é mudar a visão, é saber que Deus é por nós, e se Ele é por nós, nada contra nós. Então é essa a mensagem que a gente sempre traz, é de mudança de visão. É isso. Perfeito. Pegou a visão? Muito pegou bom. A visão, Larissa. Cláudia, quando eu falei antes do intervalo que você estava ali, eu me arrepiei em comunicar que você estava aqui nos estúdios, é porque além de ser um grande admirador do seu trabalho, admirador desde quando eu escrevia para o blog, um blog bem simples e amador, já escrevia sobre você, você era sempre muito gentil quando a gente precisava se comunicar. O Gleudson Rosa, num momento muito importante da minha vida, quando eu perdi minha mãe, quando eu estava fazendo o Fofocalisson, o Gleudson Rosa estava aqui fazendo o Comando 22, e o Gleudson Rosa conseguia compor com a gente uma tarde campeã de audiência, muito bacana, sempre entregando a audiência pra gente, muito boa, inclusive os melhores recordes do Fofocalisson vieram por conta do impulso que o Gleudson Rosa dava pra gente, e sempre muito gentil, muito bacana, muito parceiro de trabalho, ajudando aí sempre o meu trabalho também, a gente fazendo esse negócio bacana, juntando os dois projetos e bombando a tarde da TV Diário. Tenho certeza que agora, da mesma maneira, você vai compor uma família muito bacana, vai impulsionar, ajudar cada vez mais a Verdinha e a TV Diário, e com sua capacidade e com o seu trabalho, você vai somar pra caramba a essa empresa, a essas duas emissoras, que eu tenho certeza, tá todo mundo muito feliz com a sua chegada. Você falou de sua mãe, eu dei muitos abraços nela aqui na portaria, muitas vezes que eu a encontrei, uma pessoa que tem um canto muito especial no céu, tenho certeza disso. E Alisson, Cláudio, vocês recebem a gente tão bem que a gente fica até meio acanhado assim, mas é de vocês esse carinho, a turma toda, né, que os meus colegas de trabalho aqui, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e voltar aqui hoje para comunicar que estou de volta na Verdinha, estou de volta com esse projeto ousado, para mim é motivo de muita alegria mesmo. O Fábio Ambrosio, o Alex, diretor comercial, o Gustavo, o Rui, todas essas pessoas que abraçaram esse projeto, que entenderam a importância desse projeto, não apenas para o Gleudson Rosa, não apenas para o veículo de comunicação, mas para a audiência ao qual todos nós nos preocupamos, esse projeto ele chega bendito, abençoado por Deus. Eu tenho certeza disso, que vai ser um projeto campeão, porque está sendo abraçado por todas essas pessoas com as quais citei e pelos meus colegas aqui. E aí cito vocês, o próprio João, que quando eu saí aqui em 2022, falou assim, compadre, você vai voltar ali no corredor. E essa profecia do João se concretizando, né? Então deixa eu voltar aqui a convidar todo mundo que está acompanhando a gente agora. Segunda-feira, dia 20, às 9 horas da manhã, Movimento e Mercado, e convidar todo mundo que é empresário, porque vai ter um balcão de negócios também. Que massa. A gente vai ter um espaço para quem é empreendedor, para quem é primeiro anunciante, para quem quer mostrar o seu trabalho, e a gente vai trazer esse espaço comercial, onde o comercial ele não para, ele flui junto com o conteúdo, não é aquele comercial que para. Ele vai fluir junto com o conteúdo e a gente vai ter uma vitrine para novos produtos abrindo no nosso Movimento e Mercado. Maravilhoso, né, Cláudia? Incrível. Então vamos convidar todo mundo a partir da próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com Gleudson Rosa, aqui na Verdinha FM, na TV Diário, o programa Movimento e Mercado, apresentado por Gleudson Rosa, de segunda a sábado. Sábado é um dia muito bom também para falar desse assunto, porque tem uma galera em casa, descansando, quem folga no sábado, e aí acaba se qualificando mais, alimentando mais a alma, a mente de coisas importantes para voltar na segunda-feira cheio de energia pro trabalho e pro mercado, né? Então é de segunda a sábado, Gleudson Rosa de volta à Verdinha FM e à TV Diário, pra alegria do Sistema Verdes Mares e do público brasileiro, público cearense, né, Claudinha? Exatamente. O público que ficou saudoso do Gleudson, né? O Gleudson tá de volta na próxima segunda. Ele é paraibense, né? Ele é paraibense, ele nasce na Paraíba, meu paraíba, mas ele meu cearense. De coração, né? Ele é paraibense. E aí, então, muito boa sorte. Obrigado, né? Que obrigado. Você possa colocar em prática todas as suas ideias, ideias inovadoras, e que com o seu trabalho você possa inspirar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, a procurarem a sua independência financeira e, consequentemente, a independência na vida, e saírem também das suas zonas de conforto. Isso. Isso é o mais importante. E mostrar que, olha, achei bacanérrimo quando você falou, deu certo pra mim, então vai dar certo pra você também. Colocando Deus na frente, levantando as pernas, né? Ficando de pé e indo com essas dicas maravilhosas a partir do dia 20, vai ser sucesso. E a gente vai ter um time muito bom, Claudinha. A gente vai ter um time de colunistas muito bons, pessoas, cada um na sua área especializada, seja no mercado financeiro para falar da Bolsa, seja na área de comércio exterior, seja em geopolítica, para fazer análise sobre a geopolítica, o que impacta aqui. Enfim, a gente vai ter, eu não vou estar sozinho, além dessa grande audiência, a gente vai estar com especialistas conversando, debatendo, fazendo a agenda do dia. O mercado financeiro, ele abre às 10, às 9 a gente já começa mostrando como fechou no dia anterior, quais as perspectivas para o dia. Vamos falar sobre viagens também, né? Por exemplo, passagem aérea está mais caro. Por que está mais caro, né? A guerra do Irã está impactando, mas como é que você precisa fazer para se antecipar aos novos aumentos? Então são coisas que a gente vai estar ajudando nos mais diversos setores onde a economia chega. Compromisso marcado então, segunda, 9 da manhã, Gleudson Rosa de volta ao Sistema Verdes Mares com força total. Muito obrigado. Por você ter vindo aqui nesse feriado. Você podia estar em casa descansando, mas veio aqui no Bafulê trazer essa informação exclusiva e maravilhosa, e que seja um grande sucesso. Eu tenho certeza que vai ser, e que segunda-feira todo o Brasil, todo o Ceará esteja ligado na Verdinha e na TV Diário. E o mundo, né? Porque somos conectados, estamos conectados. E assim, a grande honra para nós, falo em nome do João Inácio Júnior, Alisson Marques, em meu nome, de você trazer essa notícia tão maravilhosa e importante. Era um espaço na programação de um conhecimento que a gente precisava, que todos nós precisávamos. Então, seja muito bem-vindo, né? Que você brilhe, que você, seu conteúdo chegue cada vez mais longe, que você possa efetivamente ajudar a melhorar a vida das pessoas, que esse, eu vejo assim, que é a grande base do rádio, é prestação de serviço. E o seu programa vai ser uma mega prestação de serviço. E fiquem ligados. A partir de segunda-feira, dia 20, de 9 às 11, Mercado e Negócio com Gleudson Rosa. Obrigado, um abraço grande para vocês. Bom restinho de feriado. Vou continuar ouvindo vocês ali do lado. Beijo grande, Deus abençoe vocês. Obrigado, Gleudson Rosa. Então fica ligado na segunda-feira, 9 da manhã, na TV Diário e Verdinha FM. Cláudia Leite. Alisson Marques. Daqui a pouco você vai falar a história do negócio que aconteceu no motel. Sim, vou. E aí você tome cuidado, que a gente vai te dar um alerta. Não faça isso no motel. É um grande alerta. Daqui Além disso, pouco. O jovem que foi assassinado com 30 tiros. A namorada baleada. Os dois já estavam dentro do carro, voltando de uma festa. Aconteceu no Cariri, em Campos Sales, e a gente conta todos os detalhes. Voltamos daqui a pouco então no Bafulê. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. A limpeza urbana acontece todo dia em Fortaleza. Tem equipe na rua, caminhão passando e muito trabalho para deixar a cidade limpa. Rebolou lixo no lugar errado, a cidade inteira fica mó sujeira. Fique ligado nos dias de coleta no seu bairro, separe o lixo e amarre bem os sacos. Ajude a manter a cidade limpa. Cuidar da cidade é cuidar da saúde e do bem-estar de todo mundo. Para o descarte de reciclados, podas de árvores, entulhos e sobras de obras, procure o ecoponto mais perto de você. Ah, e para agendar a retirada de grandes volumes, como móveis velhos e eletrodomésticos, chame o Limpezinha discando 156. E se você vir um descarte irregular, no 156 você também pode fazer a denúncia. Limpeza Urbana Fortaleza. Todo mundo fazendo, a cidade fica mó limpeza. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Se o seu médico pediu uma ressonância magnética, faça com alta qualidade na Omnimagem. WhatsApp 3455-5555. Repetindo, 3455-5555. E marque agora. De segunda a sexta, das 5 da tarde às 7 da noite, você acompanha o Jogada Segundo Tempo. Tudo sobre o futebol cearense, comigo, André Almeida. E também comigo, Breno Rebouças. Muita informação, análises, opiniões. E claro, a sua participação nessa resenha que é feita do nosso jeitinho. É ou não é, seu Wilton Bezerra? E não para por aí não, viu? É o programa que vai além do futebol. Aqui tem causos, histórias e conversa boa sobre esporte, cultura e a vida cearense. É futebol com sabor de casa pro torcedor que entende e sente na pele a nossa paixão. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê. Alisson Marques, Cláudia Leite. Opa! 92.5 Rádio Verdinha, 1h53. Vamos até Campos Sales? Lá em Campos Sales, um jovem de 20 anos morreu com 30 tiros e a namorada dele também foi baleada nessa ocorrência. Segundo o que a polícia apurou, o crime aconteceu quando o casal, que estava numa festa, havia saído, terminado a festa, e, aliás, eles resolveram sair da festa. A festa terminou para eles. E eles então entraram no carro e aí já iam numa rua já quase na esquina do centro, do local do evento, quando emparelharam um carro. E desse carro, os matadores atiraram no rapaz. O rapaz era o alvo. Ele era Francisco Gabriel Ferreira do Nascimento, Bill. 30 tiros, Alisson. Acertaram o Bill, que morreu na hora. A namorada dele foi baleada de raspão na orelha. Foi socorrida para o hospital. Eles estavam exatamente na Avenida Francisco Ademar de Andrade, no bairro Guarani, em Campos Sales. Tudo na madrugada de ontem, domingo, dia 12. A polícia chegou no local, o SAMU também chegou no local. Ele já estava morto, não havia mais o que fazer. A namorada, identificada como Ana Rene, foi socorrida para o hospital. Graças a Deus, o estado de saúde dela foi considerado estável. O ferimento conseguiu ser resolvido e ela não corre risco de morte. A polícia informou que o jovem Francisco Gabriel, conhecido como Bill, não respondia a procedimentos criminais. E os matadores fugiram, ainda não foram identificados. Segundo a polícia, esse é o primeiro crime de homicídio no mês de abril no município de Campos Sales e o terceiro do ano no município. Agora a delegacia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias desse assassinato e da tentativa de assassinato, Alisson. Vamos seguindo o Bafulei, trazendo mais uma informação do nosso plantão policial, porque agora a gente vai pro bairro Aerolândia, porque a gente vai trazer a informação do que aconteceu por lá, gente. Várias casas foram alagadas lá no bairro Aerolândia por conta da chuva e um muro caiu por cima de um carro, caiu sobre um carro durante as fortes chuvas que aconteceram no começo da madrugada até amanhã de hoje, segunda-feira, aqui em Fortaleza. A capital registrou 86 milímetros de chuva entre 19 horas de ontem até as 7 horas da manhã de hoje. A cidade ficou apenas atrás de Aracati, que teve 100,6 milímetros de chuva, e Palmirim, que teve 66 milímetros. Um muro caiu por volta das 23 horas deste domingo, danificando um carro que estava estacionado ao lado do muro. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Conforme a professora Jamile Cavalcante, Cavalcante, os moradores da casa já haviam reclamado sobre o risco, principalmente em dias de chuva. E aí, por conta da chuva forte de ontem para hoje, esse muro acabou caindo por cima desse carro, mas como nós falamos aqui, nada grave aconteceu, ninguém se feriu. Lá no bairro Aerolândia, outras casas ficaram alagadas por conta dessa chuva, e aí a gente continua trazendo aqui no Bafulê mais informações com relação ao tempo e à temperatura de Fortaleza. Se tiver mais chuva, se tiver previsão de chuva, se tiver algum local com alagamento, a gente traz para você com nossas câmeras de segurança e deixa você bem atualizado durante o nosso Bafulê. Cláudia Leite. Seguindo então o nosso Bafulê, vamos até Viçosa do Ceará. Nesse fim de semana, houve um acidente. A Alisson e quem nos acompanha. Nesse acidente, dois carros bateram de frente e cinco pessoas morreram. São cinco pessoas que morreram. Entre elas, três eram da mesma família. Uma verdadeira tragédia que aconteceu em Viçosa, na CE 187, está certo? Na Serra Grande, em Viçosa. Segundo o que a polícia apurou, a batida de frente aconteceu envolvendo dois carros de passeio. Segundo o que também a polícia apurou, tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Há quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após a colisão frontal na CE 232 e não 187, como eu havia falado. Tudo aconteceu na manhã da última sexta-feira e o que é pior, a tragédia ainda ficar com contornos ainda mais dolorosos. Dos mortos, três eram da mesma família. O serviço do SAMU chegou no local. Depois que chegou, já encontrou três das cinco vítimas mortas no local. Outras duas já tinham sido socorridas por uma outra por terceiros numa ambulância do município. Uma das vítimas, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, uma das vítimas que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, segundo a apuração da TV Verdes Mares, chegou exatamente como dissemos, ainda viva, mas não resistiu. Outra pessoa segue em atendimento internada no hospital. O prefeito de Viçosa publicou uma nota de pesar. Entre os mortos, os quatro, três eram familiares. Uma mulher, o filho dela e o sogro. E uma outra pessoa, uma servidora do município, ela era assistente social, Adriele de Carvalho Brito, de 28 anos, era funcionária da prefeitura. A prefeitura emitiu uma nota oficial informando que nesse momento de luto, registramos nossas condolências e solidariedades a todos os familiares e amigos envolvidos nessa tragédia. Morreram no acidente Maria das Dores Alves Vieira, a mãe, Vitor Vieira Rodrigues, o filho, e o sogro, João Evangelista Rodrigues. Além disso, a funcionária pública da prefeitura. Ainda não há informações do que realmente causou o acidente. Em nota, a Secretaria Pública de Segurança Pública informou que apura as circunstâncias e que, nesse momento, o caso é tratado como homicídio culposo no trânsito quando não há intenção de matar. Alisson. Cláudia Leite. Oi. A gente está recebendo mensagens aqui no WhatsApp da Verdinha das pessoas que acompanharam a entrevista com o Gleudson Rosa e a informação do retorno dele ao Sistema Verdes Mares. Olha aqui, o José Wagner está dizendo que o Gleudson Rosa está parecendo, tanto no físico quanto na voz, com o William Bonner. É verdade. Né? A voz. Tá lembrando, verdade, William Bonner, Gleudson Rosa. Muito bem chique. Observado, amigo. Boa noite. Eu não sei falar, né? Outra pessoa aqui, ó. Parabéns, Verdinha. Gleudson Rosa retornando. Muito bom. A Verdinha é um sucesso. O Edson Souza mandou essa mensagem no WhatsApp da Verdinha. Temos também o Abel. O Abel disse: ótima notícia. Gleudson Rosa retornando para a Verdinha. Um ótimo apresentador de mão cheia. Parabéns ao Sistema Verdes Mares por essa decisão, por essa contratação. O Arlindo Barreto tá dizendo que o Gleudson Rosa é show. Conheceu ele aí trabalhando em várias emissoras emissora de rádio, com o seu talento, com a sua dedicação, e gosta muito do trabalho dele, e também parabenizando a Verdinha pela volta do Gleudson Rosa. Quem também está dizendo que está muito feliz por essa informação, pela volta do Gleudson Rosa ao Sistema Verdes Mares, é o Walter, da Cidade 2000, dizendo que coisa boa, o papai voltou. É isso aí, viu? Segunda-feira, Gleudson Rosa de volta aqui à Verdinha e à TV Diário. E daqui a pouco, Cláudia Leite. Sim. Eu trago a história do motociclista que gravou o próprio acidente, a própria morte, um acidente que resultou na sua morte em Beberibe, e tem a história do golpe contra idosos, um golpe que é antigo, tá voltando. Uma quadrilha, um trio foi preso praticando esse golpe, e a gente conta a história e te alerta para você ter cuidado. Se acontecer com você, você não cair, não é na internet, é frente a frente, e às vezes você nem imagina que é um golpista. Exatamente, também traremos a informação do policial que morreu durante um treinamento aqui em Fortaleza, uma notícia muito triste, uma pessoa muito jovem, e mais, a Virgínia Fonseca foi passear de bicicleta com o namorado, o Vini Júnior, e foi com o look que ele depois detonou, né? Verdade, detonou, falou mal. Né? Exatamente. Esculambou. Aham, e a gente quer saber de você, se isso já aconteceu com você, enfim, a gente quer ouvir a sua participação, o que é que você acha dessa informação. Você trocaria de roupa se seu parceiro, sua parceira, seu namorado, sua namorada, dissesse assim, com essa roupa, ou você troca ou você não vai comigo. Ainda vai. Daqui a pouco a gente conta a notícia e a gente vai fazer a pesquisa. Exatamente. Essas e outras a partir do próximo bloco aqui no Bafulê. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. O governo do Ceará não para de investir nos nossos policiais. Para fortalecer a segurança no estado, mais de 130 novas viaturas com blindagem estão sendo entregues à Polícia Militar. Os novos veículos chegam para reforçar o policiamento ostensivo e a proteção dos agentes. Mais de 6 mil policiais já foram treinados para atuar com as novas viaturas. Um avanço importante no combate ao crime. Governo do Ceará. De segunda a sexta, das 5 da tarde às 7 da noite, você acompanha o Jogada Segundo Tempo. Tudo sobre o futebol cearense, comigo, André Almeida. E também comigo, Breno Rebouças. Muita informação, análises, opiniões. E claro, a sua participação nessa resenha que é feita do nosso jeitinho. É ou não é, seu Wilton Bezerra? E não para por aí não, viu? É o programa que vai além do futebol. Aqui tem causos, histórias e conversa boa sobre esporte, cultura e a vida cearense. É futebol com sabor de casa pro torcedor que entende e sente na pele a nossa paixão. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. As principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Rádio Notícias Verdes Mares. Política, economia, segurança pública, reportagens, trânsito e muito mais. Você bem informado com a credibilidade do Rádio Notícias Verdes Mares. De segunda a sábado, às 6:30 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. ZYV 813, Verdinha FM, 92.5, uma emissora do Sistema Verdes Mares, o jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê, Bafulê. Alisson Marques, Cláudia Leite. Verdinha FM 92.5, agora 2:05. O Bafulê vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 1 às 4 da tarde, na TV Diário, na Rádio Verdinha FM, com João Inácio Júnior, Cláudia Leite, Alisson Marques e grande equipe. João Inácio Júnior tá de férias, volta dia 13 de maio, né? Isso. Dia 13 de maio. Exato. E a gente, durante este mês, vai trazendo pra você no Bafulê, eu, a Cláudia e o Netinho Show, que por ser feriado hoje não está aqui. aqui, mas estará conosco durante as férias do João Inácio Júnior, todos juntos fazendo esse programa deixar sua tarde muito mais alegre, gostosa e polêmica. Exatamente, olha, informação, entretenimento, informações impactantes, só aqui no Bafulê, de segunda a sexta, de umas 16h. É uma honra para nós ter a sua companhia. Vamos falar agora de, ou sobre... Virgínia Fonseca e Vini Júnior. Eu até brinco, Cláudia. Eu participo toda manhã, convidar você também, lá na FM 93, por volta de 11h10 da manhã. Eu tô com o Tony Nunes contando algumas fofoquinhas rápidas do dia. Aí, eu sempre brinco, Tony Nunes, hoje tem Virgínia News. Porque a mulher é uma máquina de produzir polêmicas. É. Todo dia a imprensa posta algo da Virgínia, porque a Virgínia posta muita coisa todo dia. Então tem sempre uma informação. Então vamos pro Virgínia News de hoje. O que, que ela fez, Cláudia Leite? Bom, ela foi passear de bicicleta com o Vini Júnior e amigos e usou um look, né? Uma roupa que o Vini Júnior achou horrorosa. E ela mesma postou na rede social. Vamos acompanhar e depois a gente dá os detalhes. E diz o Vini que é pra nunca mais sair de casa assim. Cara, não achei que foi tão ruim assim. Fala sério. Poderia ser pior, tá? Ele que não me conhece muito ainda. E diz o Vini que é pra nunca mais sair de casa assim. Cara, não achei que foi tão ruim assim. Fala sério. Poderia ser pior, tá? Ele que não me conhece muito ainda. Ela, e diz o Vini... Cláudia, oi. Quando ela disse poderia ser pior, ele que não me conhece muito ainda, eu acho que ela quis dizer assim, eu ando mais mal amanhada do que isso no meu dia a dia, mais mal trapilha do que isso no meu dia a dia. Ela levou na brincadeira. É, exatamente. Mas você sentiu, ela disse que riu, mas você sentiu um certo tom de voz dela que ela não teria gostado? Tipo assim, né... não gostei muito, tal. E aí ela até jogou pra galera, né? Será que, olha, ela diz o Vini que é pra eu nunca, olha, eu nunca mais. Eu saí de casa assim. Cara, eu não achei que ficou tão ruim assim. Fala sério, poderia ser pior. Ele que não me conhece muito ainda. A Virgínia Fonseca, ela é conhecida por usar roupas bem extravagantes. Verdade. Né? Tanto do ponto de vista do modelo, quanto as cores. Ela gosta de misturar muitas cores. Ela é muito... Como é que a gente pode dizer, Alisson? Ela é muito... ela tem muita energia. Então, ela transparece isso também nas roupas que ela veste. É verdade. Nos modelos e nas cores. Tem o negócio da roupa, inclusive, que deu um problema com o Neymar. Sim, exatamente. Lembra? Então, para esse passeio de bicicleta, de bike com o Vini Júnior, ela estava com uma blusa de moletom preta, uma calça larga estampada com os desenhos do Mickey Mouse e um par de tênis branco. Ela até estava básica. É porque o Vini Júnior não conhece a Virgínia mesmo, não, né, não? E aí, a gente sabe que isso foi ela que comentou depois. Será que ele comentou para ela e ela mesmo assim foi? Ou será que ele só comentou depois? Isso a gente não sabe porque ela não informou. Verdade. Mas se ele comentou antes e ela continuou, prova que ela tem... personalidade. Verdade. É Virgínia mesmo sendo Virgínia. Mesmo ele falando, ela tá nem aí, vai. Exatamente. É Virgínia sendo Virgínia. Se foi depois, vamos ver como é que ela vai proceder agora, daqui pra frente. Aí a gente quer ouvir da galera, né, Alisson? Verdade. Vamos ouvir então da galera. Se acontecesse com você... Sim. Do seu marido dizer pra você que... Seu parceiro, sua parceira... Seu marido, né? Sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu companheiro, sua companheira. Dizer o que pra você? Olha... A gente vai sair, mas com essa roupa você não vai, não. Eita. Aí, o que, que você faria? Quais são as opções, Claudinha? Bom, você trocaria de roupa, para você não teria problema, você trocaria de roupa. Ou não, você não trocaria de roupa e iria assim mesmo. Ou a terceira opção, você não iria mais. Acabou o clima, acabou tudo, não vou mais. Então, vocês, se acontecesse num caso como esse, vocês estariam prontos para sair. E aí, seu parceiro ou sua parceira, o outro, olhasse assim pra você e dissesse, troca de roupa, que com essa roupa você não vai comigo, não. O que, que você faria? Você trocaria de boa, tem problema nenhum. Dois, você não trocaria e iria da mesma forma. Ou três, você não iria mais? Desistiria de ir? Não iria. Então, vamos lá. O número um, troca de roupa. Sim, número na boa. Dois, na boa, né? Número dois, não troca de roupa. E ainda pode até fazer um barraco, se você quiser. Conta aqui pra gente. E número três, não iria mais. Não, acabou o clima, não vou mais. Não, não vou mais sair. Não vou mais. Não quero mais saber. Participe, então, da nossa pesquisa. Escolha uma dessas três opções. Aí você pode explicar o porquê da sua escolha. Mande um WhatsApp com a sua resposta, com o seu nome e o local de onde você está falando. Por exemplo, meu nome é Alisson, eu sou da Parangaba e a minha resposta é... Aí você dá a sua resposta pra gente no WhatsApp da Verdinha, DDD85, número 98887-1306. Repetindo, 98887-1306. Seja rápido, seja rápida, porque apenas as 10 primeiras pessoas terão as suas respostas divulgadas no ar. E por favor, não mande áudio, porque a gente tá com uma certa dificuldade para ouvir. É, não então, vou conseguir ouvir. A gente não vai conseguir ouvir por conta do tempo, mas a gente quer ouvir você. Portanto, digita e manda a sua resposta. A gente tá aguardando, né, Alisson? Estamos aguardando, pode começar a enviar, daqui a pouco tem um resultado. Cláudia um, Leite. 1, 2, 3, 6 aí? Já. Já. Vamos pra Beberibe? Vamos. Vamos trazer a informação que vem direto de Beberibe, Cláudia Leite, porque a informação é triste. Um motociclista morreu em um acidente enquanto estava gravando ele indo na moto, pilotando, e essa informação é de ontem, domingo, aqui em Fortaleza. Um motociclista morreu no último domingo após sofrer um acidente grave enquanto pilotava sua motocicleta em Beberibe, região metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como Ismaíle da Silva Andrade. Nas redes sociais, ele costumava publicar vídeos dos rolês que fazia com os grupos de amigos. No momento do acidente, ele pilotava e gravava a volta de uma viagem, e o perfil, o conteúdo dele, na verdade, ia ser publicado no perfil nas suas redes sociais. Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará investiga as circunstâncias do acidente de trânsito fatal registrado em Beberibe. Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará e da Perícia Forense foram acionadas. A ocorrência segue em andamento a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Beberibe, e a gente não tem mais detalhes sobre essa informação, mas o que a gente sabe é que ele era muito conhecido nas redes sociais e sempre gravava esses conteúdos em cima da moto aí, passando pelas estradas do Brasil. Inclusive, segundo as informações registradas no portal G1, ele fazia rolês de moto com seus amigos e registrava nas suas redes sociais. A gente traz então a informação da morte dele, que foi gravada por ele mesmo neste acidente que aconteceu em Beberibe. O nome dele era Ismaíle da Silva Andrade, e isso tudo aconteceu ontem, domingo. Cláudia Leite. É verdade, e a gente sempre faz o alerta para quem gosta de andar de moto. Moto não aguenta desaforo, né? Quer correr? Não estou dizendo que ele estava correndo, mas não temos essa informação concreta, mas a gente olha para a moto dele e vê que é uma esportiva. Quer correr, vai para um local fechado, para um local seguro, né? Faz curso, e mesmo assim, aquela CE-040, nenhuma rodovia é feita para ser percorrida numa velocidade excedente. Não dá, é impossível. O risco de acontecer um acidente é gigante, e de perder a vida, então, é maior ainda. Ou então tirar a vida de outra pessoa, né? Não dá. Que fica a nossa solidariedade à família, mas que a gente reflita. Principalmente, gosto muito de dizer, os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Que quando você subir na moto, você cada vez mais seja responsável. Porque é a sua vida que está em jogo, e a dos outros que você vai encontrar pelo caminho também. É preciso que você vá e volte vivo. E é preciso que a pessoa que você vai encontrar no caminho também volte viva para casa, porque se não for assim, a gente vai estar só contando esses casos lamentáveis de vidas perdidas por esse fato. Alisson Marques. Claudinha, oi. Vamos continuando aqui o nosso bafulê. A pesquisa bombou, viu? Oba. Tá bombando. Vou ter que fazer a captação aqui das respostas, que estão muito boas, inclusive. Cláudia Leite. Diga lá. O programa Bafulê tem uma rede social bacana aí que você pode seguir, você pode acompanhar, né? Inclusive lá no Bafulê, a gente tá sempre postando fotos aqui dos bastidores, quando vem os artistas, quando vem os convidados. Eu vou até botar aqui, Cláudia, a foto do Gleudson Rosa. Sim. Lá agora no Instagram do Bafulê, para que você possa acompanhar. Vai lá nos stories do Bafulê TV Diário, arroba Bafulê TV Diário. Você vai ver lá nos stories a foto da Cláudia Leite, do Alisson Marques, ao lado do Gleudson Rosa, que está voltando pro Sistema Verdes Mares, voltando pra Verdinha FM. Segue arroba Bafulê TV Diário. Aí, quando você segue o arroba Bafulê TV Diário, você encontra a Cláudia Leite, o João Inácio Júnior e o Alisson Marques lá no nosso Instagram oficial aqui do programa, Claudinha. Exatamente. Além disso, você pode seguir também o WhatsApp, perdão, o Instagram da Verdinha. É Verdinha Oficial. E lá tem também muito conteúdo bom pra você. Então, é arroba Verdinha Oficial, arroba Bafulê TV Diário, e aí você aproveita e também segue a gente. Arroba João Inácio Júnior, J-U-N-O-R, arroba Cláudia Leite Jornalista, arroba Alisson Marques. Aliás, a Alisson Mídia com dois L's e dois S's. Verdade. Se jogar Alisson Marques na busca, acha também. É, ah, tranquilo, também acha, viu? Né? Então, é lindão, né? Se você quiser, você vai lá no nosso Instagram oficial Bafulê TV Diário, que você encontra a gente lá, tá certo? E deixa eu só dar um alô muito especial pra DJ Daniele Sarandi. Sarandi, ela é minha seguidora e ela disse: me manda um alô lá no Bafulê hoje à tarde. Daniele, tá aí o seu alô, tá registrado. Ela tem um sonho de tocar em Ibiza, já pensou? Que maravilha. Oh, vai realizar, viu? Você pensamento vai realizar seu positivo sonho. Que você vai realizar. Então, um grande abraço a todos que nos seguem, aos nossos ouvintes do Bafulê, e bora pra frente. Bora pra frente, Cláudia Leite. Depois de intervalo comercial, eu vou trazer aqui a informação do golpe. Atenção, idoso. Atenção, idosa. Ou qualquer pessoa, qualquer idade. Mas eles gostam de praticar contra idosos, viu? Sim. Três golpistas foram presos tentando dar golpe em idosos, conseguiram inclusive em alguns, e a gente vai dizer como é esse golpe, porque ele é um golpe antigo, muito antigo, mas que tá voltando agora a ser praticado pelos criminosos, para que você que tá acompanhando o Bafulê tenha todo cuidado para que não aconteça com você, viu? Daqui a pouco tem uma história de terror assustadora: um homem matou a sua própria companheira e esquartejou o corpo com uma machadinha, escondeu os pedaços do corpo dela e você vai descobrir como foi que ele foi encontrado pela polícia. Ele foi denunciado pela própria mãe. A própria mãe dele denunciou ele pra polícia e a gente conta daqui a pouco. Zé Vaqueiro e Ingra Soares, a confusão continua. A Ingra se pronunciou pela primeira vez depois dos boatos que eles teriam voltado. E a gente traz aqui no Bafulê, ela tá muito chateada, Cláudia Leite. Acredito. Hashtag chateada. Daqui a pouco a gente traz essa história. E o que é que a Ana Castela se arrepende? Qual é a Ana Castela até hoje tem uma grande frustração na vida dela. A gente conta daqui a pouco. Será que a frustração dela é em ter terminado com Zé Felipe? Sim. Ou com Gustavo Mioto? Ou a frustração dela é porque ela não fez uma coisa que ela quer muito fazer e ela nunca fez porque ela tem medo da sociedade? Eita. Ou será que ela queria morar fora do Brasil? Será que ela queria morar fora do Brasil? Ela já comprou, inclusive, casas em Orlando, né? Será que a frustração dela é porque ela não pode ir porque ela é famosa no Brasil e aí não pode deixar a carreira? O que que a Ana Castela tem de frustração na sua vida? A gente conta já já no Bafulê. Além disso, uma famosíssima diz: eu estou livre. Oh. Eu estou livre. Let it go! Let it go! Exatamente, igual a princesa. Como é o nome da princesa do filme? A princesa Elsa. Ela deu uma de princesa Elsa. Livre estou. Além disso, vamos contar do policial que morreu durante um treinamento. E mais, também, a gente conta aqui no Bafulê sobre a produtora de eventos. Ela foi assassinada pelo marido, aliás, ex-marido, um DJ, estrangulada. E 5 dias depois, sabe o que aconteceu com ele? A gente conta aqui no Bafulê. Voltamos já então, né, Cláudia Leite? Voando. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Já pensou em ficar milionário? Na Loteria Aldeota, Rei do Bolão, isso é possível? Somos a casa lotérica número 1 em vendas no país. Já fizemos 281 ganhadores e pagamos mais de 155 milhões em prêmios. Aposte sem sair de casa com delivery da sorte. Você recebe o bolão no seu endereço. Liga agora 0800-999-5050 e garanta já o seu bolão. Com o Rei do Bolão, a sua sorte vai mudar. 300 anos, nascia uma cidade feita para brilhar. Fortaleza é hoje um lugar de trabalho e empreendedorismo. A capital do Ceará foi construída com sucesso pelo nosso povo. E o Sebrae Ceará tem orgulho de fazer parte dessa história. Negócios de verdade na cidade. Inovação com alegria todo dia. 300 anos de história e glória. Nossa Fortaleza, que beleza. Fortaleza 300 anos. Uma homenagem do Sebrae Ceará. O que você espera de um ano histórico? Soprem as velas, os bons ventos e toda a energia boa que essa cidade merece. Fortaleza completa 300 anos e você faz parte disso. De uma história que dura 3 séculos, que está nas ruas, nas calçadas, nas praias, nos encontros, nos gestos, na mistura de sabores que só essa cidade sabe criar. E até naquele jeitinho de dizer... Fortaleza tá diferente, viu? A capital que faz 300 anos já iniciou não só um novo momento, mas um movimento que revive a cidade sob um céu dourado que ilumina o povo todo fim do dia. Uma celebração que te faz sentir que acontece por toda a capital, mas também dentro da gente. E vai ficar na nossa memória para sempre. Fortaleza 300 anos. Viver a cidade é celebrar a nossa história. Bafulê, Bafulê. Alisson Marques, Cláudia Leite. Verdinha FM 92.5, agora 2 horas e 22 minutos. A gente segue aqui com o Bafulê trazendo para você muita informação e eu vou logo trazer essa informação, Cláudia, para poder cuidar aí dos nossos telespectadores de mais idade, que são mais suscetíveis a cair nesse tipo de golpe. Porque os criminosos procuram exatamente os mais idosos, porque eles acreditam que vão ludibriar mais facilmente, mas a casa caiu para 3 criminosos. Um trio foi preso praticando o golpe do Conto do Paco. É o nome do novo golpe, que na verdade é velho, mas ele voltou aí, feito novamente na era da internet, na era do WhatsApp, do Instagram. O golpe é aplicado, na verdade, frente a frente, pessoalmente. E a Polícia Civil, lá do Distrito Federal, prendeu 3 homens suspeitos de aplicar golpes contra idosos nas proximidades de agências bancárias ali da região do Gama, no Distrito Federal. Mas isso está acontecendo em todo o Brasil. De acordo com a 14ª Delegacia de Polícia de lá, os criminosos utilizavam o chamado Conto do Paco, uma fraude baseada em manipulação psicológica. Atenção, preste atenção como era o golpe para você ter cuidado. Se acontecer com você, você não vai cair ou Bafulê prestando serviço e ajudando você a não cair nesse golpe. Olha só, a estratégia começava com a escolha das vítimas. Geralmente, eles olham, eles vão em cima. O alvo é idoso que sai de uma agência bancária após realizar um saque financeiro, após tirar dinheiro do caixa eletrônico. Um dos suspeitos deixava cair uma carteira no chão, de propósito. Em seguida, outro comparsa se aproximava para reforçar a historinha e criar um cenário de suposta recompensa, ou seja... O suspeito derruba a carteira. Aí o idoso pode ver aquilo e vai lá pegar a carteira. O outro suspeito que chega é comparsa. Então ele vai ali fazer com que a história pareça verdade. Tipo dizendo assim, olha, caiu mesmo a carteira. Oh, você ajudou, que bom. Aí vai construir uma história de que o idoso que pegou a carteira é muito bom, ajudou, evitou que o suspeito lá que derrubou a carteira perdesse um grande valor em dinheiro. Aí eles iam dizendo, ó, muito obrigado, você fez algo maravilhoso pra mim, você me ajudou, não sei o que seria da minha vida se eu tivesse perdido essa carteira. Eu preciso lhe recompensar, eu preciso lhe ajudar, eu ia perder meus documentos, eu ia perder dinheiro, você me salvou, eu tenho que recompensar você. Aí levava o idoso pra um canto pra dizer que iam recompensar ele, e aí nesse canto, de alguma maneira, eles conseguiam tirar do idoso o documento, a carteira, dinheiro, qualquer bem mais que eles tivessem, e o idoso, infelizmente, era aí colocado em uma espécie de armadilha para perder tudo, inclusive o dinheiro que ele acabou de sacar no caixa eletrônico. A polícia descobriu que esse golpe estava voltando, que esse golpe estava aí causando o maior problema lá no Distrito Federal e alertou para que os idosos tenham cuidado, porque eles estão mais uma vez aplicando esse golpe, que é antigo, ó, do tempo do Bumba, e agora voltou a ser aplicado. Um dos criminosos foi identificado como Valdécio. Ele possuía 25 mandados de prisão e mais de 30 anos no mundo do crime. Segundo a polícia, ele continuava praticando crime, mesmo tendo essa ficha criminosa enorme e mesmo estando em prisão domiciliar. Domiciliar, porcaria nenhuma, porque ele estava na rua cometendo os crimes. O outro, o Landelino, outro criminoso, tinha 18 indiciamentos, 9 mandados de prisão e quase 30 anos envolvidos em estelionatário. O terceiro suspeito, João, mais de 15 mandados de prisão e atua desde 2007 cometendo golpes e crimes aí pelo Distrito Federal. Diante da gravidade da reincidência deles, a Polícia Civil aí pediu a prisão preventiva dos três investigados e eles foram presos, a Justiça concedeu e aí acabou, pelo menos os três não estão mais praticando crimes lá no Distrito Federal. Mas você que acompanha o Bafulê, muito cuidado, não deixe isso acontecer com você. Se acontecer, fique atento, não caia no golpe, a gente prestando serviço para lhe salvar de perder tudo nas mãos desses criminosos. Cláudia, é verdade, porque a gente tem que ficar cada vez mais alerta, porque eles não brincam, não. Eles não brincam, não facilitam. Vamos agora falar sobre o policial militar que passou mal e morreu durante um treinamento do raio aqui em Fortaleza. Foi aberto um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do fato e da morte do soldado. Ele era uma pessoa muito querida, ele era um grande profissional, muito competente e vai deixar, sim, já deixou uma grande saudade e uma falta enorme para a família, para os amigos e para os colegas de farda. O soldado Evandro Jordson de Souza Marques, de 28 anos, morreu na última quinta-feira após passar mal durante o curso especial de policiamento com motocicletas aqui em Fortaleza. A informação foi oficial da Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará. O militar, quando passou mal, foi prontamente socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu e, conforme a própria nota da unidade, da entidade, ele não resistiu e acabou falecendo. O soldado, Marx, como era conhecido, ingressou na corporação no dia 21 de fevereiro de 2024 e atualmente desempenhava o seu trabalho na cidade de Itapipoca, onde estava lotado na primeira companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar e onde ele foi sepultado na manhã do último sábado. Familiares, amigos e colegas de farda se despediram do soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, Evandro Jordson de Souza Marques, de 28 anos, num emocionante momento no cemitério São Miguel e Itapipoca. O clima foi marcado por uma forte comoção e uma profunda tristeza. Ele vai deixar muita saudade, Alisson. Cláudia Leite. Ah, e só um detalhe. Obviamente que as circunstâncias, né? Uma pessoa tão jovem, 28 anos, da forma que morreu, que passou mal, é claro que os esclarecimentos dos laudos depois serão divulgados a posteriori. Claudinha. Oi. Estou aqui, eu acho que a nossa pesquisa já está aqui completa, tá bom? Opa! Já fiz toda a captação, deixa eu ver aqui, estou colocando aqui no grupo para a gente poder acompanhar. Você tá vendo? É por isso que a gente fica feliz, que a NASA não te conhece. Alô, Rios, talvez que era problema. Né? Ia chamar para Alisson Marcos para resolver os problemas. E graças a Deus que a NASA não sabe que você existe e está aqui conosco, hein? Verdade, tá aqui, viu? Tô botando a pesquisa já no grupo pra gente. Deixa eu só mandar aqui um abraço pra Rafaela de Itapipoca, que mandou aqui a mensagenzinha pra gente. Obrigado pela sua interação e pela sua opinião também. Olha, Cláudia. Bora lá. Deixa eu botar aqui no grupo a última. Eu acho que eu já botei foi mais. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, ler aqui as nossas respostas da pesquisa. Vamos recapitular. A Virginia Fonseca botou uma roupa pra passear de bicicleta com o Vini Júnior, né? Isso. E aí o Vini Júnior disse o quê? Olha, da próxima vez que você vier passear comigo, não vem com essa roupa não, viu? Eita. Detonou a roupa da Virgínia Fonseca. E ela mesma postou na rede social, ela meio que riu e disse, rapaz, eu acho que não tá tão ruim assim não, né? Mas é porque eu acho que ele não me conhece bem ainda, né? Conhece mesmo não, porque a Virgínia é espalhafatosa no bom sentido. É o gosto dela, a gente respeita, mas ela é uma pessoa muito forte, de uma personalidade muito forte, e a roupa dela ela não passa despercebida, né? Verdade. Nem nas roupas, né? Nos modelitos, como também nas cores. Ela é uma mulher forte. Em todos os sentidos. E é linda, né? É muito linda. E aí, Alisson? E aí, as 10 primeiras pessoas que participaram deixaram sua opinião. E aí nós perguntamos. Ah, foi? A gente perguntou. É. Se acontecesse isso com você, que a gente não quer acontecer, mas se acontecesse com você, de estar pronta para sair para um local com seu parceiro ou sua parceira olhasse assim e dissesse, não, com essa roupa não, comigo você não vai não, troca de roupa. Qual seria a sua atitude? A primeira, trocaria de roupa na boa, né? Trocaria. Trocaria de boa. A segunda? Não trocaria. Não trocaria e iria mesmo assim. E ainda mandava para aquele lugar, não. E a terceira, iria. Não iria mais, quebrou o clima. Tá, acabou, não quero mais ir, não iria mais. E aí, qual foi a resposta? E aí, vamos lá. A primeira participante, Del, da Parquelândia, disse o seguinte. Trocaria, sim, sem problema. Já aconteceu isso, troquei e não tem problema nenhum. Aí, nós tivemos o Marcos PG, do Parque Albano, em Calcaia, disse. Sim, eu troco de boa. Temos também a participação do Davi Duarte de Baretama que falou, depende do que vamos fazer, para onde vamos. Eu ia analisar qual roupa caberia, não teria problema se trocaria sim, dependendo do local, analisaria e trocaria. Ou seja, é flexível. É. Depende do local. Sim, mas também se ele não achasse, ele não trocaria, é? É. E aí a gente bota o quê? Aí a gente bota... empate. É. Disseram ali empate. Depende, né? Então vou botar aqui por fora, depende. Depende. Depende. O Elton do Montese disse... Vixe, eu pediria pra ela ir nua. É? Então sim. Tá, então é sim. É sim. Alessandra de Cascavel, Alexandra de Cascavel do bairro Alto Luminoso diz... Pode ter certeza que o look está mais bonito do que a companhia. Ela responderia isso pra pessoa. Meu look tá mais bonito do que a companhia. Então ela quer dizer que ela iria mesmo que fosse sem ele. É, ela não trocaria e iria, né? Exatamente. Isso? Exatamente. Fran Martins do Dionísio Torres. Eu ia sim se eu tivesse gostado. Não ia ligar pra isso. Iria e pronto. Também. Se não quiser assim, vou sozinho. Exatamente. Perfeito. Cinderlândia do Planalto PC. Eu iria sim com a roupa que eu me sinto bem. Tô nem aí. Me visto pra mim e a pessoa que está comigo tem que entender que o gosto é de cada um. O gosto precisa ser respeitado. Exato. Iria então, né? Iria, tá aqui. Temos aqui o Márcio José de Ubajara. Trocaria de roupa normalmente porque minha esposa só sai comigo depois de olhar a minha roupa e dizer se ela está legal ou não. Entendi. Oi. Oi. Ainda vai... Márcio José, ei, eu gostei dessa esposa aí, troque de roupa, que eu não tô... Faltam duas pessoas. Duas pessoas? Isaías da Pacatuba disse, a roupa dela não está aí pra ser criticada, eu acho que ele tava falando da Virgínia, ele diz, sairia mesmo assim, então não trocaria, não trocaria e sairia mesmo assim, Isaías da Pacatuba, certo. Diria, vamos sim, desse jeito mesmo e pronto. Perfeito? Falta só mais uma, Cláudia? É, só mais uma. Sebastião Tavares, de Casa Nova, na Bahia, disse, sim, trocaria de roupa. De boa. De boa. Quatro, exatamente. Então, o resultado da nossa pesquisa ficou assim. Dos 10 primeiros que participaram, 5 trocariam de roupa numa boa. Desses 5, 4 são homens e uma mulher. Não trocaria e iria de qualquer jeito. Foram 4 votos. 2 homens e 2 mulheres. E o de Baratama, o Davi Duarte, que disse que depende. Em riba do muro. Depende, depende. Depende das circunstâncias, né? Verdade, depende. E você, Alisson Marques? Trocaria. De boa? Trocaria. Porque assim, vamos lá. Vamos lá. Eu botei uma roupa. Eu me vejo de uma maneira. E pode ser uma maneira equivocada. Não estou isento disso. Outra pessoa pode estar vendo assim, não, essa bermuda tá estranha. Essa bermuda tá muito curta. Essa bermuda tá muito longa, tá parecendo uma calça mal cortada. A pessoa pode perceber. Não, essa camisa tá Não acontece. Não fazem isso comigo de jeito nenhum. Mas acaba que eu entendo que a outra pessoa pode me ver melhor e entender melhor do que a minha visão, que eu estou vendo a roupa dentro de mim e fico imaginando que eu estou de um jeito errado. Legal e não tá bom. É, que eu, nossa, eu tô arrasando e não estou. Então eu trocaria. Se eu soubesse que a pessoa estava pedindo por carinho, porque tá entendendo que a roupa não tá legal. Se for uma pessoa que fica pegando no pé, se for uma pessoa que acha tudo errado, aí não trocaria. Querendo não. Querendo controlar. Só e fazer não um querendo ver você bem. É, e você, Cláudia Leite, eu trocaria ou não trocaria? Eu vou contar a real. Isso acontece comigo e com o Silvio. Se eu me visto, ele não acha uma roupa legal, porque acha que eu não vou ficar bem na roupa, não é por ciúme nem outra coisa, ele diz, não seria melhor você trocar por isso? Eu olho assim e diz, você tem razão, e troco de boa. E ele também. Uma vez, ele vai me matar. Mas uma vez, a gente ia para um local e ele se vestiu, ele disse, que tal? Eu disse, você está igual o Agostinho Carrara. Oh, meu Deus! Sério? Aí ele disse isso. Não, mas... Sério? Ele disse, amor, hoje a combinação não tá favorável, né? Ele, mas por que eu gostei assim? Eu disse, tudo bem, mas está parecendo o Agostinho Carrara. Aí ele trocou. De boa. Ele disse assim, se você tá dizendo é porque realmente não tá bom. Eu disse, é claro, eu quero ver você bem, não quero que as pessoas riam de você. É o carinho, né? Exatamente. É o cuidado, é a atenção, é o carinho. E levar na esportiva desse jeito, né, parecendo o Agostinho Carrara, é legal, porque deixa a vida mais leve e divertida, né? É verdade. Não chateando, não magoando e não transformando no dia a dia da pessoa. O telespectador tá perguntando o quê? Se o Vini tava com ciúme. Não, o Vini tava chamando ela de mulambuda mesmo. Isso, detonou foi o look dela. Tava chamando ela de maltrapilha, mulambuda. Exatamente. Foi praticamente isso. Aí ela disse, não é porque ele não me conhece ainda, imagina quando conhecer, hein? Pois é. Melhor. Cláudia Leite, você vai trazer um recadinho maravilhoso pra gente. E obrigada pela participação, verdade, né? A Cláudia Leite vai trazer um recadinho maravilhoso pra gente, mas deixa eu só trazer uma manchete de uma notícia que eu vou trazer daqui a pouco. Acabou de chegar a informação. Carlinhos Maia, influenciador digitado, é processado em R$1 milhão. E pelo que ele fez, surpreendente, porque ele não foi processado porque teve um produto que ele vendeu e era ruim e a pessoa que comprou processou, não. Ele não foi processado por um fã que disse que tratou mal, não. Ele não foi processado por uma empresa que ele prestou um serviço, não. Foi uma coisa tão diferente, tão curiosa, que eu acho que poderia acontecer comigo facilmente. Eita! Eu poderia fazer o que Carlinhos Maia fez e aí eu ia ser processado. Você poderia com toda certeza. Eita! Pelo que eu conheço da Cláudia Leite, tanto eu quanto ela faríamos isso. Daqui a pouco, por que que o Carlinhos Maia foi processado em R$1 milhão? Mas antes, Cláudia Leite tem um recado tão bom, tão legal, que você vai adorar. É verdade. Olha, faz carreira. Faz carreira pra terça-feira da garapa, a terça da garapa, na Solar Móveis e... Solar Móveis e Eletros. Preço estourado, tá? É aqui. Super descontos de até 70% toda terça-feira. Então amanhã, dia 14, terça-feira, tem terça da garapa Solar Móveis e Eletros. Imagina, cama queen gigante, com molas ensacadas, só 12 de R$ 99,90. Só 12 parcelas de R$ 99,90, ou seja, menos de R$ 100 12 vezes, você tem a sua super cama queen gigante com molas ensacadas. Olha, é garapa de verdade. E tem mais, geladeira Frost Free, 377 litros, ou seja, gigante. Dá para você botar o que você quiser dentro dessa geladeira. Acredite, só 12 de R$ 279,90. Só 12 parcelinhas de R$ 279,90. Aproveita a terça da garapa Solar Móveis e Eletros. Compre em uma de nossas lojas ou pelo nosso site. Lojas no Shopping Parangaba, Norte Shopping Fortaleza, Norte Shopping Jockey, Caucaia e em todo o Ceará. Tá esperando o quê? Faz carreira para a terça da garapa Solar Móveis e Eletros. Seguindo nosso bafulê após essa dica maravilhosa da Cláudia Leite. Vai ter intervalo agora, Ei, deixa eu falar, daqui a pouco a gente vai ter um negócio muito bacana aqui no Bafolê. A gente vai pra Praça do Ferreira. Opa! Pro centro da cidade. Opa! A gente vai ver as pessoas falando sobre o aniversário de Fortaleza nas ruas. E na Verdinha você vai ouvir tudo, porque a galera vai dizer o que é que acha de Fortaleza, vai dar os parabéns pra cidade. Uma matéria tão legal, tão divertida, feita na Praça do Ferreira e ali na, no centro, nas adjacências da Praça do Ferreira, no Bafolê, sobre o aniversário de Fortaleza. Imagine quem é que fez essa matéria, hein? Imagine quem fez essa matéria. O Espelicute mais querido da TV. O Espelicute mais querido da TV, o mais antenado, o mais charmoso. Ó, quem é? Netinho Show! Aqui conosco daqui a pouco. E mais, Luana Piovani... Acreditamos que ela ultrapassou todos os limites. Ela, a última... Como é que a gente diz? A última... Alisson, me ajuda. Ela falou sobre o Neymar. A última pérola. Exatamente, obrigada. A última pérola que ela disse sobre o Neymar agora ultrapassou todos os limites. A gente conta no próximo bloco. Daqui a pouco tem a história da Ana Castela. Qual é a grande frustração da vida da Ana Castela? A gente conta já já, viu? E Zé Vaqueiro e a Ingra Soares, ei... Ela tá muito chateada, viu? E a gente vai contar boatos que eles voltaram e uma atitude do Zé Vaqueiro que deixou ela muito chateada. E a gente conta daqui a pouco no Bafolê. Pois é, exatamente. Uma famosa disse, estou livre. Livre estou. Ela deu uma de Princesa Elsa. É, livre estou. Olha, let it go, let it go. Tá vendo? A gente conta tudo no próximo bloco e muito mais. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. A limpeza urbana acontece todo dia em Fortaleza. Tem equipe na rua, caminhão passando e muito trabalho para deixar a cidade limpa. Rebolou lixo no lugar errado, a cidade inteira fica mó sujeira. Fique ligado nos dias de coleta no seu bairro, separe o lixo e amarre bem os sacos. Ajude a manter a cidade limpa. Cuidar da cidade é cuidar da saúde e do bem-estar de todo mundo. Para o descarte de reciclados, podas de árvores, entulhos e sobras de obras, procure o ecoponto mais perto de você. Ah, e para agendar a retirada de grandes volumes, como móveis velhos e eletrodomésticos, chame o Limpezinha discando 156. E se você vir um descarte irregular, no 156 você também pode fazer a denúncia. Limpeza Urbana Fortaleza. Todo mundo fazendo, a cidade fica mó limpeza. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Aqui na Verdinha, tem muito mais jornalismo. Verdinha! Logo cedo, Tom Barros, Daniela Delavor e Sávio Manfredini acordam você e te dão o primeiro bom dia. Bom Dia Nordeste, de 5 às 9 da manhã, junto com Rádio Notícias Verdes Mares. Você conectado com a notícia. Elisiane Correia e Sávio Manfredini apresentam o Conexão Verdinha, de segunda a sábado às 9 da manhã. A informação chega primeiro, a hora da Verdinha, das 4 às 5 da tarde. E não para por aí, de 7 às 8, Verdinha Notícias. O rádio na TV, com mais participação, entretenimento, esporte, serviço e informação com credibilidade. Verdinha. Verdinha. O jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha. Bafolê. Bafolê. Alisson Marques. Cláudia Leite. De volta o Bafolê aqui na TV Diário Canal 22, na Verdinha 92.5, 2 horas e 44 minutos. Vamos até a Bahia. Vamos contar o crime onde a vítima foi uma produtora de eventos. Ela foi encontrada morta com marcas de estrangulamento em casa. E quem é o principal suspeito, ou quem era? Era o ex-marido dela, um DJ muito conhecido na cidade. Nós estamos falando do caso que aconteceu em Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. Ela era Juliana Guarardi, tinha 39 anos, foi encontrada morta em casa, com sinais de estrangulamento. O principal suspeito, o ex-marido dela, o Daniel Sobreira de Souza, de 41 anos, DJ. Como é que a polícia, aliás, o que é que a polícia apurou até agora? No fim de março, os dois, a produtora e o ex-marido, se encontraram num evento e lá discutiram. Vale dizer que testemunhas contaram que ainda quando casados, o relacionamento era muito tenso, os dois viviam discutindo, os dois viviam num clima de muita tensão. Ela, então, resolveu se separar e saiu mesmo do relacionamento, mas ele não se conformava. Segundo, inclusive, o que a polícia apurou de testemunhas, é que nessa festa, no final de março, a briga já seria exatamente pela separação. Ele não queria, ele queria voltar, ele não queria ficar separado e ela não queria mais. Mas brigaram e aí ela foi para casa. Acontece que no início de abril desse mês, dia 7 de abril, ela não saiu de casa para trabalhar. Os vizinhos então acharam estranho, a família também não recebia mensagens, a polícia foi acionada e quando chegou no local, na casa dela, ela já estava morta com marcas de estrangulamento há alguns dias. E ele passou a ser o principal suspeito. Ele não foi encontrado e nem se apresentou na justiça, à polícia. Acontece que 5 dias depois, no dia 12, ontem, ele foi encontrado morto num matagal. A polícia agora quer saber, ele tirou a própria vida ou ele foi assassinado por familiares e amigos da produtora, da Juliana? Bom, quem vai responder essa pergunta e outras ainda em aberto é a polícia da Bahia. Alisson. Vamos seguindo aqui o Bafulê. Opa! Olha só, Cláudia Leite tem um recado. Tem um recado importante? Importantíssimo, Cláudia Leite. Oba! Olha só, meu amigo e minha amiga, se você vive de obra ou tá com a sua obra em andamento, escuta isso que eu vou falar pra você. Ou seja, você trabalha aí em obras, fazendo, construindo, fornecendo material, ou você tá fazendo obras na sua casa, apartamento, condomínio, empresa, no comércio onde você trabalha, fica ligado no que eu vou te dizer. Na hora de escolher alumínio, não dá pra arriscar, viu? Tem que ser qualidade e confiança. Por isso eu te apresento a melhor, a maior do Brasil e do Ceará, Master Alumínio. É boa demais, viu? Uma referência no mercado, com o maior estoque do Ceará, mais de 4 mil itens à pronta entrega. A pronta entrega quer dizer que você vai pedir, vai receber. Não tem aquela coisa de você ir lá fazer o pedido e dizer assim, ah, vai chegar não sei quanto tempo, daqui a 2 semanas chega. Aí você fica com a sua obra empacada, fica com o seu trabalho empacado, porque não tem. Lá na Master Alumínio, viu, você encontra mais de 4 mil itens à pronta entrega. É do jeito que o profissional gosta. Chegou, resolveu, levou sem enrolação. Tem perfis de alumínio, ACM, policarbonato, equipamentos, acessórios, tudo em um só lugar, é facinho. Quando você chega no canto, tem tudo. É muito melhor pra sua construção, porque no instante tu resolve as coisas. Não precisa ficar pingando de canto em canto. Na Master Alumínio, tem tudo em um só lugar. Atendimento pra serralheiros, profissionais da construção, arquitetos, engenheiros. E você que tá realizando o sonho da casa própria, atenção. Você que tá reformando, atenção. Grande variedades de produtos. A Master Alumínio é qualidade de verdade, com preço realmente competitivo, viu? E a entrega, rapaz, é diferenciado. Olha só, atende Fortaleza e região metropolitana e todo o interior do estado do Ceará. É agilidade para sua obra não ficar parada de maneira nenhuma. Por quê? Tempo é dinheiro. Quem constrói sabe. Tempo é dinheiro. Atrasou, deu algo errado, lá vai uma ruma de dinheiro pro ralo. A Master Alumínio deixa isso acontecer com você não, viu? Tem flexibilidade, boa negociação, um atendimento que fala a sua língua, é praticidade do começo ao fim para facilitar o seu dia a dia na obra. Master Alumínio é facilidade, é qualidade e o maior estoque do Ceará para realizar o seu projeto. Então fica atento, ó. Master Alumínio, telefone para você entrar em contato, pedir pedir informações, pedir orçamento. Falar com eles é 99858-0003. 99858-0003. Entre em contato, diz que viu no Bafulê a propaganda da Master Alumínio e vê lá o que é que você consegue de desconto na compra de uma grande quantidade para entregar aí facinho na sua obra ou na sua casa. 99858-0053. Quer ir lá pessoalmente? Augusto dos Anjos, número 418. Augusto dos Anjos, número 418, bairro Jockey Club. Sabe ali, pertinho do Terminal do Lagoa, na Augusto dos Anjos, no comecinho ainda perto da Avenida Américo Barreira? É bem fácil encontrar Master Alumínio. Mas fala no WhatsApp antes, conversa com eles, 99858-0003, 99858-0003. Diz que assistiu no Bafulê e vê o que é que eles conseguem te passar aí de desconto, de opções incríveis e dos melhores produtos. Master Alumínio, pra você ficar ciente que o maior estoque de alumínio do Ceará está na Master Alumínio. Legal. Muito legal o seu recado, Alisson. Bora em frente? Vamos em frente, ô Guilherme Muniz, nosso operador de áudio. Me diz um negócio. Vamos de break? É, break ou continua? Pois antes da gente continuar, Cláudia, deixa eu só mandar um parabéns aqui, Cláudia. Sim, claro. Olha, vou mandar aqui um super parabéns para Nandinho do bairro Presidente Kennedy. Nandinho tá comemorando mais um ano de vida, acompanhando o Bafulê, e ele merece todos os nossos parabéns. Ô, Nandinho, parabéns pra você, ó. Faz aniversário no mesmo dia de Fortaleza. Exatamente. Feliz aniversário. Feliz aniversário, muita paz, muita saúde e muito Pix recebido. É verdade, muito Pix e que você viva 300 anos como Fortaleza. É nosso desejo. É verdade. Parabéns, Nandinho. Claudinha. Oi. Bom, vamos falar agora sobre a Ana Castela. Ana Castela, Cláudia Leite. Opa. A Ana Castela tem uma frustração na vida. Eita, tão jovem, já tem frustração. Tão jovem. A Ana Castela deu uma declaração e ela abriu o seu coração quando ela falou sobre uma grande frustração que ela tem na sua vida. Uma coisa que ela nunca conseguiu resolver, que ela nunca conseguiu realizar. E ela é muito triste porque ela quer muito que isso aconteça. Mas não deu certo, Claudinha. Sabe o que é que a Ana Castela tem como frustração na vida e ainda não conseguiu realizar? Um sonho não realizado? Um sonho não realizado. Qual é? Não sei. A Ana Castela, ela quer passar numa faculdade. Ah, é? Pra estudar veterinária. Olha, medicina veterinária. Ela ama bichinhos, ela tem vários cavalos, ela tem vários animais em casa, só que ela diz que ela nunca conseguiu passar. E é uma tristeza que ela tem na vida, uma frustração. Então ela tem essa vontade. Ela já realizou vários sonhos, ela é uma cantora extremamente conhecida, muito bem sucedida, participa de uma telenovela, teve namoros com famosos muito, muito conhecidos no Brasil inteiro. Ela conseguiu comprar uma casa em Orlando, lá nos Estados Unidos. Ela tem duas fazendas, porque na semana passada, ela comprou uma segunda fazenda, inclusive foi lá e mostrou nos stories dela a ida para a segunda fazenda dela, ajuda toda a família dela, realizou muitos sonhos, mas não conseguiu passar na faculdade para estudar medicina veterinária, Cláudia Leite. É, e aí ela pretende fazer isso um dia? Ó, ela disse o seguinte: eu queria fazer veterinária, acabou não dando certo, minha mãe então me colocou numa odonto lá. Ela disse isso. Ela me disse: olha, se a música der certo, deu. Mas se não der certo, pelo menos tu tem isso aqui pra fazer. Aí ela estudou odontologia. Só que aí ela não terminou, porque ela disse: eu nasci pra ser artista. Deus me quis nesse mundo. Não me gabando, mas já me gabando. Quando um artista é bom, e eu me acho muito boa. Então ela acabou não realizando o seu sonho de fazer veterinária, porque deu certo na carreira artística e parou a odontologia no meio do caminho. Mas ela disse que ainda quer um dia fazer veterinária, Cláudia Leite. Ela quer cuidar dos bichinhos e ser formada. Então tá, então corra atrás do seu sonho, porque dá certo. Tem que correr atrás. E tem muita gente, como a Ana Castela, Cláudia, que tem desejos assim. O desejo de se formar em alguma coisa e nunca conseguiu. O desejo de conseguir algo material, algo físico e nunca conseguiu. Muita gente que carrega assim aquela chateaçãozinha, aquela frustraçãozinha, porque algo que sonha, que deseja muito, ainda não se realizou. Então vamos perguntar? Bó? Bó? Bó. Bó. Bora perguntar pra galera, qual é o seu maior sonho? Qual o seu maior sonho? Pode ser, Ou pode ser, você já realizou seu maior sonho? Você já realizou. Pronto, qual o seu maior sonho? Já realizou ou ainda não realizou? Aí você diz, ó, meu nome é fulaninho, é Zezinho, eu moro no bairro tal, e o meu maior sonho é... Aí você diz, sei lá, meu maior sonho é ter... entrar pra faculdade. Entrar pra faculdade tal. Aí você diz... E ainda não realizei. Ou então você diz, e estou realizando, tá exatamente, bom? Exatamente. Participe então na nossa pesquisa pelo WhatsApp da Verdinha. Qual é o seu maior sonho? Cláudia diz o WhatsApp da Verdinha, que a minha língua tá embolando aqui. Eu tenho que beber água, Cláudia. Vamos. O nosso WhatsApp, o código de Fortaleza é 85988871306. 85988871306. A gente quer saber qual é o seu maior sonho. Você já conseguiu realizar? Se sim, show, conta pra gente. Se não, se tá buscando, se tá realizando, ou se não está, a resposta é sua. A gente tá aqui te esperando. 85987997540. 85988871306. 88871306. Vou repetir. 85. Cláudia Leite. 85988871306. Tu me mata, Cláudia. 88871306. WhatsApp da Verdinha. DDD 85988871306. Obrigada, Guilherme Muniz. Quase que a água desce pelo cano errado aqui e eu tenho um troço. A turma aqui é quente, a turma aqui é forte. Participe, a gente quer saber qual o seu maior sonho. Alisson, bora pro intervalo? Bora pro intervalo, Cláudia Leite. Daqui a pouco, Cláudia Leite, eu vou trazer aqui a história, deixa eu ver. Uma história triste. O homem que matou e esquartejou a própria esposa e a mãe dele foi quem denunciou ele e ele foi preso. Foi com requintes de crueldade, a gente traz aqui. O Zé Vaqueiro e a Ingra Soares e a história que eles voltaram. Aí o Zé Vaqueiro falou uma coisa e a Ingra ficou muito magoada e a gente também traz aqui no Bafulê. E a gente vai pra Praça do Ferreira e adjacências ali do centro de Fortaleza saber o que é que o fortalezense fala, o que é que ele deseja pra Fortaleza nesses 300 anos, porque o Netinho Show foi pro centro e fez uma matéria muito louca, Cláudia Leite. E aí a gente tem que assistir, porque vindo do Netinho é sensacional, é show de bola. Além disso, Luana Piovani pesou. Luana Piovani fez uma declaração sobre Neymar que as pessoas dizem, não, agora não foi legal. Além disso, uma famosíssima disse, estou livre, livre estou. Quem é ela? A gente conta no próximo bloco. E outras, e a nossa pesquisa, né? E a nossa pesquisa, daqui a pouco o resultado da nossa pesquisa sobre o seu sonho, 85988871306. Acertou! Verdinha! Jornalismo que fala a nossa língua. O governo do Ceará não para de investir nos nossos policiais. Para fortalecer a segurança no estado, mais de 130 novas viaturas com blindagem estão sendo entregues à Polícia Militar. Os novos veículos chegam para reforçar o policiamento ostensivo e a proteção dos agentes. Mais de 6 mil policiais já foram treinados para atuar com as novas viaturas. Um avanço importante no combate ao crime. Governo do Ceará. Aqui na Verdinha tem muito mais entretenimento. Verdinha! Seu começo de tarde com muito entretenimento. João Inácio Júnior, Cláudia Leite e Alisson Marques no maior bafulê do Brasil. De 1 às 4 da tarde. E pra fechar o dia, o talento de Silvino Neves no Clube do Brega. O Rádio na TV, com mais participação, entretenimento, esporte, serviço e informação com credibilidade. Verdinha. Verdinha. O jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha. As principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Rádio Notícias Verdes Mares. Política, economia, segurança pública, reportagens, trânsito e muito mais. Você bem informado com a credibilidade do Rádio Notícias Verdes Mares. De segunda a sábado, às 6:30 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. ZYV 813, Verdinha FM, 92.5, uma emissora do Sistema Verdes Mares, o jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê, Bafulê. Alisson Marques, Cláudia Leite. 92.5 Rádio Verdinha. É, 3 horas, em ponto. 3 horas em ponto. O que está acontecendo hoje? É a emoção de Fortaleza completa 300 anos. 300 anos feliz. São 300 dias, né? É a nossa cidade amada. Olha, é muito bom quando a gente viaja. Para quem gosta de viajar, vai entender o que a gente fala. Alisson e eu gostamos muito de viajar, né, Alisson? Verdade, Cláudia. É maravilhoso viajar. Muito bom. Mas é melhor ainda quando você tem uma terra para voltar. E é Fortaleza essa terra. Exatamente. Que maravilha. É Fortaleza. 300 anos da nossa cidade hoje. Verdade, 300 anos. Cidade só merece... A Cláudia falou no começo do programa, muito bem falado. A gente sabe, tem questões, problemas que vão ser melhorados com o decorrer do tempo. A gente tem essa fé, essa esperança. Mas a gente quer falar hoje sobre os 300 anos, sobre o momento de alegria, que é muita praia, um pôr do sol maravilhoso, coisas lindas para se fazer, praças e parques. O João Inácio Júnior que diga, né? Que ele adora dançar nas praças. Praças muito bonitas, muito legais, uma paisagem natural interessante, o Cocó, que é maravilhoso, o Parque Raquel de Queiroz, que tem muita vida, muita alegria, muita gente caminhando, praticando esportes, o próprio Parque do Cocó também, a beira-mar de Fortaleza. Fortaleza tem tanta coisa bacana pra gente viver, pra gente aproveitar, e hoje é dia de comemorar os 300 anos de Fortaleza, porque hoje é oficialmente o dia do aniversário. Exatamente isso. Tudo isso que o Alisson falou e mais ainda. A gente tem uma veia cultural, uma veia artística, que ela é maravilhosa, que ela sabe contar como ninguém as nossas belezas, a nossa tradição e a nossa culinária, hein, Alisson? Nossa senhora, é muita coisa gostosa. Dá água na boca, né? Então tem tudo isso e muito mais. E o povo cearense, o povo de Fortaleza, é como o povo cearense, é um povo acolhedor, é um povo que diz assim, ei, me diz a informação, como é que chega ali? Ele diz, eu te levo lá. É verdade. Né? Eu te levo lá. Então, é assim, por tudo isso e muito mais, a gente celebra os 300 anos da nossa cidade. Né? Uma cidade que a gente ama, que a gente defende, que a gente luta e que a gente tem muita honra de ser fortalezense, né? Verdade, Cláudia. Então é isso. Parabéns, Fortaleza. Mais um aninho de vida. Vem aí os 301 anos, viu? E aí, Cláudia Leite, ontem lá na transmissão, foi revelado que todo ano agora, no aniversário de Fortaleza, vai ter mega shows, mega programações por toda a cidade. Programações legais que vão fazer com que a corrida, né, a maratona de Fortaleza que teve na manhã do domingo, vai ter todo ano, e aí Fortaleza vai sempre comemorar de uma maneira festiva, alegre e ampliando para todos os bairros, para pegar todos os bairros possíveis, para que Fortaleza possa comemorar e todo mundo possa, pessoas de outros estados, possa vir para Fortaleza correr durante a maratona, curtir os shows. Vai ser todo ano, viu, a comemoração. Essa informação foi revelada ontem em primeira mão durante a nossa transmissão na TV Diário. E é muito justo. E eu, inclusive, só um parêntese, eu tenho muito orgulho, porque a minha querida sobrinha, Letícia Ramalho Lima, participou da maratona ontem, de 42 km, e ela chegou em terceiro lugar. Terceiro? Terceiro lugar. Leca, Letícia, ó, parabéns, parabéns, parabéns, meu amor, parabéns. A gente tem foto, sim. Tem? A gente tem foto da Letícia? Não, eu vou procurar aqui, que colocou no grupo da família. É um grande... E assim, se você chegou em primeiro, em segundo, em terceiro, não importa o lugar que você chegou, importa é o espírito olímpico, o que importa é comparecer, o que importa é competir, é você vencer seus próprios limites. Então, para você que participou da maratona ontem, parabéns pela sua vitória também. Cláudia, deixa eu mandar aqui um grande abraço pro nosso telespectador, o Toninho da Moura Rufino, acompanhando sempre o Bafulê, participando das nossas pesquisas, e ele é de Quixadá, Toninho da Moura, lá de Quixadá, numa zona rural lá de Quixadá, telespectador assíduo, gosta muito do Bafulê, do João, da Cláudia, do Alisson, muito obrigado, viu? Grande abraço pra você, muito obrigado pela sua audiência. O que, é que a gente vai fazer agora, Cláudia? Nós vamos pra matéria policial. Ah, sim, a minha, né? Exato. Vamos lá, vamos trazer... Ah, Cláudia, eu prometi só um negócio. Eu vou contar do Carlinhos Maia daqui a pouco. Sim. R$1 milhão processado na justiça. Você vai saber por que, que o Carlinhos Maia foi processado e vai ter que pagar R$1 milhão. É uma coisa que eu poderia ter feito. A Cláudia poderia fazer, pode fazer ainda. Eu posso fazer ainda? Pode ter feito. Não tô livre de fazer? E ainda pode fazer. Não tá livre. E eu posso fazer também. Eu agora vou ficar atento para ter cuidado com isso. E daqui a pouco eu vou contar, porque o Carlinhos Maia é processado em R$1 milhão. E eu conto já já. Mas antes, vou trazer aqui uma informação do nosso plantão policial, porque um homem foi preso após ter sido denunciado pela mãe por matar a esposa e esconder o corpo dela esquartejado. Essa história é assustadora, é uma verdadeira história de filme de terror. Ele, 19 anos de idade, foi preso por feminicídio após matar e esquartejar a esposa, de 18 anos. Olha as idades, todos muito novos. Ele, 19, ela, 18 anos. E ele escondeu partes do corpo da vítima numa mata. Tudo isso em Jaboatão dos Guararapes, lá na Grande Recife. Segundo a polícia militar, após ter sido denunciado pela própria mãe, um batalhão, ela foi para um batalhão. Aí a polícia foi ao encontro dela, prendeu ele e ele confessou o crime. Maísa Emily Juliana da Silva foi morta lá no bairro Curado 2 na última quarta-feira. As partes do corpo dela foram encontradas na mata, porque ele pegou o corpo dela, cortou o corpo dela com uma machadinha e levou para a mata e escondeu para que ninguém descobrisse. Só que tem um detalhe, a mãe dele soube, porque ele voltou para casa e confessou para a mãe. A mãe sabia que a relação era péssima, era horrível, que eles já viviam brigando o tempo todo, que ele era possessivo, que ele agredia ela. Olha os relatos dos vizinhos. Vizinhos diziam que ela era como se fosse uma criança e ele é como se fosse o pai. É uma criança mesmo, pequenininha, porque ele só mandava e ela só obedecia. Ele dizia, não faz isso, e ela não fazia, ou faz aquilo e ela fazia. A vida dela era uma vida aprisionada, onde ele apenas mandava e ela só obedecia, porque se ela não obedecesse, ele a agredia gravemente, e toda a família era contra isso, inclusive a mãe dele. Além da prisão, foram apreendidas na sua casa uma machadinha, uma mala. Ambos os produtos, a machadinha, a mala, os objetos, foram utilizados para esquartejar e transportar o corpo dela até a zona da mata. A dinâmica do crime foi brutal, segundo a polícia. Ele achava que ela estava traindo ele, porque ele também tinha essa mania de achar que ela traía ele, apesar dela ser extremamente obediente. Obediente, entre aspas, né? Fazia apenas o que ele mandava, mas ele sempre ficava com essa pulga atrás da orelha, achando que estava sendo traído. Ele pegava ela, botava ela para sentar e fazia um verdadeiro interrogatório com ela. Quando ele estava disposto, ele perdoava ela. E quando ele não estava disposto, perdoava da suposta traição. Ele agredia ela fisicamente. Ele agrediu ela, enforcou ela, ela acabou morrendo enforcada, pressionou bastante o pescoço dela até ela morrer. Depois deu várias facadas na região do abdômen, pegou a machadinha e cortou o corpo dela. O cara é um verdadeiro monstro, é um verdadeiro demônio na terra, e fez tudo isso com a sua esposa. A mãe, sabendo do relacionamento e entendendo que tudo tinha acontecido, foi ao batalhão, denunciou o próprio filho, e agora esse monstro está preso, graças a Deus. Tudo isso aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, e assusta você imaginar que um homem acha que é dono, que tem posse de um outro ser humano, de uma mulher, ao ponto de fazer isso. Ela era interrogada, ela era agredida, ela era obrigada, inclusive, a confessar traições que não existiam, senão ele agia de uma maneira muito mais grave. E aí, infelizmente, ela, 18 anos, foi morta, esquartejada e teve o corpo jogado na mata. Que as leis punam esse homem severamente. De preferência, era bom que ele ficasse o resto da vida dentro da cadeia. Mas, infelizmente, a gente não tem prisão perpétua ainda no Brasil. Exatamente. Cláudia Leite, é de respirar depois de dar uma notícia dessa. Porque é inacreditável imaginar que uma pessoa dessa é um ser humano. É verdade. É, nem seres irracionais, ditos irracionais, como tantos, né, animais, cachorros, gatos e qualquer espécie, não faz nada contra o seu semelhante, a não ser por defesa ou então para se alimentar, né? Uma aberração dessa a gente só vê na raça humana. Como é que pode? Bom, vamos dar um recado importante agora? Opa! Recado maravilhoso! Vamos lá! Vamos falar sobre a desentupidora Estrela do Sol. A desentupidora Estrela do Sol, há mais de 28 anos no mercado cearense, trabalha e se destaca pela inovação constante. Profissionais qualificados, experientes e treinados para prestar um atendimento de excelência, equipe preparada para atender a residências, comércios e indústrias. Fazemos limpezas de fossa, tanques e cisternas, além de caixas d'água, desentupimos esgotos, pias, ralos e vasos sanitários. Fazemos dedetização e descupinização e muito mais. Olha, dedetização é muito importante. Mas descupinização, pelo amor de Deus. Uma praga de cupim na sua casa, eu já passei por isso na minha casa, é de difícil controle e de difícil erradicação. É preciso ser uma empresa realmente especialista para que possa dar fim a um ataque de cupins na sua casa, na minha casa, como aconteceu. Então, o local, Desentupidora Estrela do Sol. Ela atende na capital e em toda a região metropolitana de Fortaleza. E acredite, deu problema no vaso sanitário da sua casa, da sua empresa, da sua indústria, da sua fábrica? Desentupidora Estrela do Sol. Precisa lavar a caixa d'água da sua casa, do seu comércio, da sua empresa, da sua indústria? Desentupidora Estrela do Sol. Ou seja, não tem outro nome. Desentupidora Estrela do Sol. E como é que você faz? Você liga 859-8616-7828. 859-8616-7828. Entra em contato e diz que conheceu a desentupidora Estrela do Sol por meio daqui, por meio do Bafulê. E você já ganha de cara 10% de desconto. É só dizer que ouviu aqui conosco. Ouvi com a Cláudia Leite, com o João Inácio Júnior, com o Alisson Marques, vocês anunciando a desentupidora Estrela do Sol no Bafulê. Aí é só pedir logo o desconto de cara, conversa o orçamento, vê tudo direitinho, tudo bonitinho, vai lá e resolve o seu problema. Acesse também as nossas redes sociais. O Instagram é @desentupidorasol, @desentupidorasol. Desentupidora Estrela do Sol, chamou, chegou. Agora é com você. Vamos seguindo o Bafulê depois dessa dica maravilhosa da Cláudia Leite. Claudinha, oi. Vou contar logo a história do Carlinhos Maia, porque sim, eu fiz a promessa, acabei não contando antes. E o Carlinhos Maia tá muito revoltado, porque ele foi multado em R$1 milhão por uma coisa que ele fez, que eu tenho certeza que eu teria feito. Sim. Tenho certeza que eu teria feito. Que a Cláudia faria, fez ou fará. Nossa, o que será? Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você que tá aí também pode fazer algum dia, pode ter feito, ou faria se não soubesse da notícia que a gente vai contar desse processo do Carlinhos Maia. R$1 milhão, Cláudia Leite. Olha, sim, só. Carlinhos Maia tá muito revoltado e ele compartilhou com seus seguidores o que aconteceu. Ele recebeu um processo de um órgão defensor da natureza, o Instituto Chico Mendes. Sim. Por quê? Porque o Carlinhos Maia, há um tempo atrás, foi a Fernando de Noronha. Lá em Fernando de Noronha, ele disse que estava passeando em um barco autorizado, e esse barco passeava lá pelo mar, e lá no mar tinham os peixes nadando, algumas aves voando por cima e tal. E aí, um grupo de pessoas que estava no barco começou a alimentar as gaivotas. Sim. Jogar pedaços de camarão, por exemplo, para as gaivotas comer. Carlinhos Maia disse que não fez isso. Carlinhos Maia tomou uma decisão: tirar uma foto da gaivota. Agora veio o processo. Por quê? Porque tirou? Porque tirou uma foto. Carlinhos Maia está sendo processado em R$1 milhão porque tirou a foto de uma gaivota em Fernando de Noronha. Detalhe, outra pessoa que estava no barco que jogou um camarão para a gaivota comer foi processado também em R$5 mil. Nossa! E a revolta dele é essa. Ah. É que a pessoa que deu alimento à ave, que não é permitido em Fernando de Noronha, que é um local extremamente conservado e protegido, recebeu uma multa de R$5 mil. Parece que pagou, tá tudo bem. E o Carlinhos Maia recebeu um processo de R$1 milhão por ter fotografado. No processo diz que é porque o Carlinhos Maia tentou utilizar a imagem da gaivota para fins comerciais, para benefícios comerciais, segundo diz o processo. E ele tá muito chateado porque ele diz que não jogou comida, não tomou nenhuma atitude errada, fotografou, que ele não sabia que era proibido, porque também existem espaços em Fernando de Noronha que você não pode fotografar os animais para não causar estresse aos animais, por conta do flash, da movimentação, dos barulhos das câmeras, porque os animais precisam viver livres, sem o risco de serem estressados e aí causar um descontrole, uma desorganização ali no ambiente onde eles vivem. O Carlinhos Maia disse: não sabia que eu tinha feito uma coisa errada. Aí, ok, tudo bem. Quando eu tirei a foto, postei nos stories, o cara da embarcação, o cara responsável pelo passeio, em 5 minutos disse: não pode alimentar e não pode fotografar. Ele, que só fotografou, apagou os stories. Sim. E aí durou só 5 minutos nas redes sociais, segundo Carlinhos Maia. Só que veio a multa agora de R$1 milhão e ele tá indignado. Porque ele diz: o outro que alimentou recebeu 5 mil de multa e eu que tirei uma foto e passou só 5 minutos e apaguei obedecendo a orientação do dono do barco, recebi uma de R$1 milhão. Ele disse então que estão se aproveitando de ele ser famoso, sim, de ele ser claramente, abertamente, declaradamente milionário e estão pedindo um valor muito alto e ele tomou uma decisão. Em contrapartida, decidiu processar o Instituto Chico Mendes de volta, dizendo que eles estão se aproveitando dessas condições por algo que ele disse que não foi prejudicial e, inclusive, foi corrigido 5 minutos depois que foi constatado o erro. Que história, Cláudia? Se fosse eu acho que eu teria fotografado também, se eu não tivesse me atualizado sobre isso, me informado sobre isso, e poderia ter sido multado também, viu? Eu também. Né? Eu também. Se eu não soubesse, a gente que gosta de viajar, a gente que... Não é nem viajar, a gente que gosta de fotografar, né? Exatamente. De registrar o nosso dia a dia com vídeos e fotos, eu teria sido multada também. Facilmente. Não sabia dessa. Que coisa incrível. Agora, por que que não existe, então, placas advertindo? Será que tem? Claramente visível? Não é expressamente proibido fotografar animais, né? A fauna aqui da região de Fernando Noronha. É expressamente proibido qualquer uso tecnológico de apreensão de imagem, né? Seja foto, vídeo, o que for. É expressamente proibido alimentar os animais. Porque aí o combinado não sai caro. Como é que eu sei que tem uma lei que proíbe se eu não conheço essa lei? Aí alguém diz assim: ah, mas no direito tem. A ninguém é dado argumentar inocência por desconhecimento da lei. Ok, mas desde que essa lei esteja devidamente expressa, devidamente divulgada, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Aí parece que realmente o Carlinhos Maia aqui deu um desabafo bem forte na rede social. Inclusive ele disse: se vocês do Instituto tivessem me pedido R$1 milhão para ajudar em coisas que a ilha precisa, eu doaria. Mas para dizer que eu estou explorando a imagem de uma gaivota, se isso for aprovado pela justiça, vai ser um dos maiores absurdos judiciários que eu vou presenciar na minha vida. Olha, se não tem assim pontas soltas nessa história, parece uma grande justiça, né? Verdade. Mas a gente acompanha vê o desenrolar e repassa tudo pra vocês. Claudinha, oi. Nossa pesquisa tá andando aqui rapidamente, viu? Muito daqui bem. A pouco a gente vai conseguir ler a nossa pesquisa. Muito obrigado pela sua participação. Tá bombando. Daqui a pouco a gente vai pra Praça do Ferreira com o Netinho Show, porque a gente vai mostrar o que que o fortalezense deseja pra Fortaleza. Uma matéria muito legal que ele fez. E daqui a pouco tem o negócio do Zé Vaqueiro e da Ingra, viu? A situação ficou complicada porque a Ingra tá chateada com o Zé Vaqueiro. Boatos que eles retornaram, uma atitude do Zé Vaqueiro e a Ingra bem chateada. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Bora de break? Bora de break? Bora. Pode ser? Pode ser. Voltamos já então, né, Cláudia? Sem dúvida. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Fortaleza é a casa de todos nós. E cuidar da cidade começa com pequenas atitudes. Uma cidade mais limpa começa com cuidados do dia a dia. Cuidar da calçada em frente à sua casa, manter bueiros e bocas de lobo livres de lixo, descartar o lixo no lugar certo e não deixar a água parada. Atitudes simples que ajudam a prevenir doenças, evitar alagamentos e nossa cidade mais limpa para todos. Quando cada um faz a sua parte, todos sentem a diferença. Uma campanha do Sistema Verdes Mares. Apoio Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. De segunda a sexta, das 5 da tarde às 7 da noite, você acompanha o Jogada Segundo Tempo. Tudo sobre o futebol cearense, comigo, André Almeida. E também comigo, Breno Rebouças. Muita informação, análises, opiniões. E claro, a sua participação nessa resenha que é feita do nosso jeitinho. É ou não é, seu Wilton Bezerra? E não para por aí não, viu? É o programa que vai além do futebol. Aqui tem causos, histórias e conversa boa sobre esporte, cultura e a vida cearense. É futebol com sabor de casa pro torcedor que entende e sente na pele a nossa paixão. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Clube do Brega, o romantismo, a irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Eu não sou brinquedo, não. Eu quis fugir dessa paixão. Eu não sou cachorro, não. Clube do Brega, de segunda a sábado, às 10 da noite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê. Alisson Marques, Cláudia Leite. 92.5, Rádio Verdinha, 3 horas e 22 minutos. Claudinha! Oi! Eu acho, deixa eu ver aqui, que a nossa pesquisa deu certo. Guilherme Muniz ama Macarena, né? É, Macarena. Ele ama Macarena. Dança aí, meu. Ah, não, posso falar ainda não. É. Vamos lá, é o seguinte, Cláudia Leite. Diga lá, Alisson Marques. Eu tô vendo aqui. Perfeito. Opa. Temos aqui a última resposta da nossa pesquisa. Ó, Cláudia, a gente recebeu muita resposta bacana. Aí eu tô aqui tendo que pegar as 10 primeiras, pra ser justo com todo mundo. Deixa eu botar aqui, tá aqui, ó. Papapá. Botar aqui o nome dele. Pronto. Vou colocar aqui. Eu acredito que eu tenho aqui as 10, porque tem muita mensagem e eu tô confusozinho. Vamos lá. Tô contando aqui. Bora lá. Vamos lá. Primeira resposta da nossa pesquisa. A gente contou a história da Ana Castela. A Ana Castela, ela reclamou que ela nunca realizou um sonho, que é fazer a faculdade de medicina veterinária. Ela ama bichos e gostaria de ser veterinária. Ela nunca realizou. E a gente perguntou pra você, qual o seu sonho? E você já realizou ele ou não? A primeira resposta que nós recebemos, a Daniela Silva do Genibaú, diz que meu sonho é ter a casa própria. Então, provavelmente ainda não realizou, já que isso é um sonho que está no momento, né? O Fernando Alves, de Taucara, no Rio de Janeiro, diz que é ser aviador. Olha que legal. Bacana. Bom, isso é um sonho muito legal, né? Muito legal. A gente recebeu a Jeane de Palmácia, que também disse que quer ter uma casa própria. Sim. Palmácia é tão massa, né? Ai, Palmácia deve é lindo. Deve estar refrescante demais na hora dessa. Ali lá. Todo maciço de Baturité, tudo muito lindo, muito maravilhoso. O Edgar de São Paulo, capital. O meu sonho é trabalhar na TV ou no rádio. Sou graduado em jornalismo e depois me graduei também. Me pós-graduei em jornalismo esportivo. É Eduardo? É Guiberto. É Guiberto? De São Paulo, capital. Você vai conseguir. Se Deus quiser. Amém. Temos também aqui a participação da Bárbara, da Lagoa Redonda. O meu sonho é ganhar aquele celular super chique, cara. O iPhone, pode falar, né? Só que minha família e minha mãe não têm condições. Manda um beijo pro Bernardo, pediu aqui a Bárbara da Lagoa Redonda. Você vai conseguir, Bárbara. Vai, você vai conseguir. Vai conseguir comprar. Inclusive, você vai ser tão abençoada que você vai comprar sempre os novos modernos que vão chegando a cada ano, se Deus quiser. Exatamente. E as duas outras pessoas da casa própria também vão conseguir também. Eligiano Borges, de Icó, aqui no Ceará. Meu maior sonho é ganhar na Mega Sena. Opa! Queremos. Vamos fazer, estamos querendo também, vamos fazer uma associação do Queremos Ganhar na Mega Sena. Vamos já dar dicas pra você, inclusive. É, fica ligado. Ó, temos também aqui a Maria, de Extrema, lá no, em Minas Gerais. Meu maior sonho é tirar a carteira de moto. Tentei uma vez e não consegui, e quero tentar novamente. Maria, você vai conseguir. É da turma da Cláudia. É, você vai conseguir, Maria. Vai, não desista não, você vai conseguir. Conceição. A Conceição não falou o bairro, mas ela disse o seguinte: boa tarde a todos vocês. O meu maior sonho é ser médica pediátrica, mas é muito caro pro meu bolso. Não consigo pagar a faculdade de medicina, mas esse é o meu maior sonho. Você vai conseguir. Como é o nome, cara? Conceição. Conceição, seu sonho, as portas vão se abrir, você vai conseguir, vai conseguir. Vai. O Cláudio, o nome dele é Cláudio das Parabólicas, ele tá em Taboquinha de Milagres, no Ceará, e ele disse o seguinte: meu maior sonho é estudar jornalismo, amo, adoro comunicação, mas só consegui terminar o ensino médio. Eu também digo, vai dar certo. Vai dar certo, e no final aqui a gente diz o porquê que eu digo que vai dar certo. Ei, o Cláudio das Parabólicas fez aniversário dia 10 agora, viu? Ô, Cláudio, parabéns pra você, muitos anos de vida. Parabéns! Feliz aniversário, viu? Kelly de Juazeiro do Norte. A Kelly disse o seguinte: o meu sonho é conhecer o parque. Me ajuda aí, ô Bia. Bia, é o Parque Gruji. Na África do Sul, que, segundo a nossa querida Bia Freitas, pesquisou, porque eu não conhecia, é um grande safari, né? É um grande safari lá na África do Sul. Ela disse: eu amo animais. O meu sonho é esse, conhecer o Parque Gruji. Ou um outro sonho é, num dia, quando partir, reencontrar todos os animais que eu já tive, que por algum motivo ou outro já não estão mais aqui com a gente. Olha que legal. Nossa senhora. Que profundo. Que coisa linda. Gostei. Então, sabe por que a gente disse, depois de cada um, que vai conseguir? Que você vai conseguir? Que você vai conseguir? Primeiro porque a gente acredita em Deus e nos propósitos de cada um de vocês, que todos falaram de sonhos lícitos, de sonhos bons, né? De projetos que vão melhorar a vida de vocês e das famílias, dos amigos que estão próximos também. Inclusive também porque quem tem um sonho, quem tem um projeto, quem tem uma meta, chega lá, não é, Alisson? Verdade, Cláudia, verdade. O lugar longe é quando você não tem um projeto, você não tem o por que sonhar, enfim. Eleja, né? E tá aqui, os 10 primeiros têm sonhos e nós acreditamos que você também tem o seu sonho. Pois busque, fique atento, não desista, joelho no chão, veja as oportunidades, abra a boca, né? No sentido de propague o seu sonho para as pessoas corretas, para as pessoas certas, porque também o silêncio protege a bênção, né? E aí a gente tem certeza que vai dar certo. Vai dar certo, tenha fé, tenha confiança. Vai. Olha, se tem uma coisa que eu jamais imaginava que ia acontecer na minha vida, eu tá aqui um dia. Jamais. E aconteceu. Porque eu fiz isso que a Cláudia fez, que a Cláudia falou. Eu fui tendo fé, eu fui tendo ajuda, claro, de meus familiares, com muita dificuldade. A gente foi vencendo etapas muito lentamente, foi dando certo devagarzinho. E aí, hoje, eu tô aqui na televisão e eu nem acredito que eu tô aqui, até hoje, viu? Nem acredito. Então, tenha fé que o que parece hoje impossível, amanhã pode ser super possível e fazer parte, inclusive, da tua rotina como tu nunca imaginou. É verdade. Alisson, posso perguntar? Pode. Qual o seu maior sonho? Você já realizou? Meu maior sonho. Olha, eu realizei aquele sonho. Até eu acho que eu comentei uma vez aqui, uma outra vez, que era viajar lá pra conhecer onde eu conheci, a Europa. Eu tinha esse sonho que eu também achava que nunca ia acontecer. Uhum. Dentro das minhas possibilidades, eu pensei que eu nunca fosse conseguir, mas deu certo. E está aqui também na televisão, na rádio. Imagina você, adolescente, com 11 anos de idade, morava lá na Barra do Ceará, pegar o ônibus de lá, era difícil na época, muito difícil, não era tão fácil como hoje, pegar um ônibus que demorava uma hora e meia, chegava aqui na Verdes Mares, no sistema Verdes Mares, e ia pro auditório da Verdinha ver João Inácio Júnior e Cláudia Leite apresentando um programa que eu era apaixonado. Tô aqui hoje. Não é doido um negócio desse, cara? Não é doido? Um pivete que adorava rádio tá aqui hoje. É, realizei um grande sonho. Então, realizei. É doido. Tem vezes que eu nem consigo entender. Eu olho pra Cláudia, olho pro João Inácio, rapaz, aconteceu. Doideira. Emociona, né? Obrigado, Cláudia. E você, Cláudia Leite, qual o seu maior sonho e se já realizou ou não? O meu maior sonho. Que é o meu maior sonho? O meu maior sonho é eu poder conhecer os lugares que eu ainda não conheci. Tipo onde? Tipo, eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Japão? O Japão é do outro lado. O Japão é muito caro. Chegar até lá é muito caro. E eu não gostaria de chegar apenas e voltar. Eu queria ficar uma temporada lá. Eu quero muito conhecer a Dinamarca. Eu quero muito conhecer a Aurora Boreal. Eu quero muito conhecer o Estreito de Magalhães e ver os pinguins nadarem lá. Eu quero muito conhecer o Alasca, ver a neve do Alasca. Eu me considero assim cidadã do mundo. Eu costumo dizer que a minha casa é na estrada e eu estou em casa passeio. Uhum. Meu pai costumava dizer, minha filha, você é muito livre. Prender você aqui, né? Prender assim, né? Reter você aqui para nós é um desafio muito grande, porque eu sinto essa necessidade, sabe? De conhecer outros lugares, de conhecer outras culturas, de conhecer outras pessoas, né? E Deus me deu um presente, um presentaço. Deus é Deus. Deus me deu um companheiro, um varão, o Silvio Augusto, que também gosta demais, que também tem essa sede de viver, de conhecer outros lugares e outras pessoas. Então, o meu maior sonho ainda está por ser realizado. É essa próxima viagem, a grande viagem, né? Que eu acredito, talvez até que eu nem volte mais. No sentido de que cheguei ali, depois eu vou pra acolá, depois eu vou pra acolá, depois eu vou pra acolá, depois eu vou pra acolá, depois eu vou pra acolá, entendeu? E aí é por isso que eu quero ganhar na Mega Sena. E olha, eu vou falar um negócio, eu vou encontrar a Cláudia por aí, viu? É. Porque eu também adoro viajar. Aí lá vou eu. É. Lá vou eu em tal local. É. Ei, Cláudia, tu tá onde hoje? Ela tá em tal canto. É, tô chegando. Exatamente. Massa, viu? E quero conhecer também os interiores do meu Brasil. Tem interiores maravilhosos, tem interiores lindos no meu Brasil. Eu só quero sair daqui para esses outros sonhos quando eu conhecer o meu Brasil. Verdade. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Eu tenho muito orgulho de ser cearense. Eu tenho muito orgulho de ser fortalezense. 3 horas? E 32 minutos. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos, não sei, a gente vai pro Netinho agora? Bora, mas vamos só bem rapidinho. A famosa que diz estou livre. Ah, a famosa que diz que tá livre. Verdade. Quem é essa famosa que tá falando let it go, let it go, let it go? Cláudia Leite. É a Carolina Ferraz. A que foi demitida da Record? A que foi demitida da Record. Sério? Incrível. Ela que foi demitida e que muitos funcionários, né, colegas de trabalho, soltaram fogos de artifício, né? Imaginários, fizeram festa porque ela era considerada uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa esnobe, uma pessoa chata e mais. Um ciúme gigante do Roberto Cabrini e do talento e do profissionalismo. Então, eles se bicavam, queriam o protagonismo do Domingo Espetacular. E, claro, Roberto Cabrini acabou ficando, Carolina Ferraz acabou sendo demitida. E aí ela disse, eu estou livre agora. É um momento de construção sólida, com muitas novidades por vir. Recomeçar é preciso. E vocês precisam saber que recomeçar é comigo mesma. Eu sei me reinventar. Eu vim da área artística, fui para o jornalismo e agora tenho novos projetos. Livre estou, disse ela. Mas aí muita gente sentiu livre estou, assim, uma nota de... Sabe como é que é? De ranço, sabe Sim. como é que é? De não ficar por baixo. Sim. Tipo assim, me demitiram, mas eu não estou nem aí, porque eu dou a volta por cima. Que é, como o pessoal diz, Carolina Ferraz sendo Carolina Ferraz, né? Prêmio Limão. Verdade. Carolina, prêmio o quê? Limão. Azeda. Total. Tudo bem. Não é isso? Muito bem. Claudinha. Oi. Vamos fazer o seguinte. Bora. Eu tava esperando um negócio ali, Bia. Ainda não, né? Tá. Então vamos lá pra matéria? Vamos. Netinho. Vamos. Ó, gente, Fortaleza tá completando 300 anos hoje. E o nosso querido Netinho Show foi até a Praça do Ferreira. Ao chegar lá na Praça do Ferreira, ele andou pela região do centro da cidade, conversou com a população e foi um bate-papo muito legal sobre o aniversário de Fortaleza e sobre o que eles querem dizer pra Fortaleza. Deram parabéns. Menino, foi uma animação danada. E a gente vai acompanhar agora no Bafulê este momento do Netinho lá no centro de Fortaleza. Cláudia Leite. Opa, Alisson. É muito legal essa matéria, é muito divertida. A gente vai ver gente, povão, gente como a gente, falando aqui no Bafulê. Vamos acompanhar? Agora. Vai lá, Netinho, show arrebenta no centro de Fortaleza. Soltei aqui, viu, diretor? Eita, moçada, presta atenção, meu filho. Tô te falando. Dia 13 de abril de 2026. 300 anos da nossa cidade, a cidade mais linda que eu acho, que você acha, com certeza, você que está escutando a nossa rádio, você que está assistindo nossa TV diário. 300 anos da cidade de Fortaleza, vem com a gente porque tem muito fortalezense querendo dar feliz aniversário pra você. Vem, cuida que eu vou falar com o povo aqui. Eu tô na Praça do Ferreira, vem com a gente, mas cano chiclete, nem cana, ui! Fortalezense quer dar feliz aniversário a Fortaleza. Vem cá, vem. Pessoa que vende milho aqui na Praça Ferreira, há quanto tempo? Tá com 3 anos. 3 aninhos? 3 aninhos. Só vendendo milho? Só vendendo milho. Aniversário da nossa cidade. Coisa boa, mano. Deu feliz aniversário pra nossa cidade? Feliz aniversário aí pra Fortaleza, nossa cidade natal. A senhora mora onde? Aerolândia. Sempre morou em Fortaleza? Sempre. É linda? Com certeza. Vamos repetir, feliz aniversário, feliz, Fortaleza. Feliz aniversário pra Fortaleza. Ô cidade. 300 anos. Ô cidade ali. Vai passar o Bafulê aonde no aniversário? Rapaz, eu tô indo pra Praia de Iracema. Lá vai ser o point. Vai ser demais, eu vou arrumar a namorada. Vai mesmo? Vou. Lá, vai. Valendo? Diga lá, 300 anos. Feliz aniversário. Tenha calma, o microfone vai chegar a pé. Agora só tem uma coisa que eu não tô gostando. O que foi? Porque eu queria que a cidade não fosse Fortaleza, fosse Ceará. Ai! Sabe que é aniversário de Fortaleza, não sabe? É? É. Sabia não? Não. 300 anos. É mesmo, rapaz. Coisa boa, né? A senhora tá sabendo que Fortaleza tá aniversariando, né? Sim. Quantos anos? Vou te dar uma chance. 300. 300 anos. É. Vai passar esse bafulê aonde do aniversário? Almoçando em casa. Com quem? Com o boy. Com o boy. Almoço, é? Isso. Repete comigo. Nem quer, né? Nem quer, né? Qual é o bairro do senhor? Rosalina, melhor bairro de aqui de Fortaleza, Rosalina. Olha, me diga uma coisa, vai passar o bafulê aonde nesse aniversário? O bafulê eu vou passar, sabe onde? Ah. Dentro da minha casa, deitado, dormindo. Pede comigo, nem quer, né? Nem quer, né? Tudo bom com o senhor? Tudo bom. Qual é o bairro? A Serrinha. Sabe que a cidade de Fortaleza tá completando o ano, né? Eu sei. Feliz, feliz ano novo. Feliz muitos anos de Fortaleza. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Fortaleza está aniversariando, 300 anos. Exatamente. Diga aí, um feliz aniversário para nossa grande Fortaleza. Tô me identificando com você, com essa ação em Fortaleza. Parabéns, Fortaleza! Uhul! Vai passar o aniversário aonde? Vou passar em Fortaleza! Repete comigo, nem quer, né? Quero não! Bom, tá aqui, esse pãozinho aqui. Mostra aqui, Evandro. Olha esse pão aqui, ó. O que é que tem no pão? Ovo, queijo, presunto, frango, calabresa. Quantos anos o Fortaleza está fazendo? 300 anos. É, agora diga assim, feliz aniversário, minha Fortaleza. Feliz aniversário, minha Fortaleza. Tá vendo aí? Nem cá, né? Olha o café bom. Você que está assistindo a gente na TV Diário, você que está escutando a gente na Verdinha, é aniversário de Fortaleza. E o fortalezense quer mandar um feliz aniversário pra vocês. Então vem, bora. 300 anos, minha linda Fortaleza. Tá vendo? Parabéns. Calma, calma. A cidade, a capital mais bonita é Fortaleza. Cidade bela, praias bonitas, o povo bonito, viu? Feliz aniversário, minha linda Fortaleza. Te amo. Fortaleza, parabéns. Cidade maravilhosa, cidade acolhedora. Agradecer a Deus por Fortaleza. Feliz aniversário, minha cidade de Fortaleza. Muito feito, muita saúde e paz pra todo mundo, viu? Feliz aniversário, minha cidade de Fortaleza, linda e maravilhosa. Queria parabenizar a todos os fortalezenses por 300 anos de história. Eu faço parte dessa história. Venha pro centro, vê nossas praias, beira-mar, tudo. São um povo legal. Vem pra cá, pro Ceará, capital, Fortaleza. Feliz aniversário, cidade de Fortaleza, linda. Só digo uma coisa, viu, Alisson, viu, Claudinha? Fortalezense ama essa cidade, porque pense no povo pra dizer que ama, pra dizer que gosta, pra dizer que tá no coração a cidade de Fortaleza. Agora só digo uma coisa com vocês aí no estúdio, um feliz aniversário, cidade de Fortaleza, e vamos terminar assim, ó, nem quer, né? Cuida! Sensacional, Netinho, show, arrebentou lá no centro de Fortaleza, Netinho. Primeiramente, oi, o Netinho, pra quem acompanha pela TV Diário, vai ver agora o Netinho. Tô aqui. Tu já tá, viu já. O que é que tu tem aí, Netinho? Cara, do teu lado, cara. É porque era meu sonho trazer um bolo, que vocês estavam falando de sonho aí, não era? É, era. O meu sonho é trazer um bolo e aí, ó, realizei, pra bater os parabéns. Tu trouxe Fortaleza. O bolo de aniversário tá aqui, de Fortaleza, ó, tá aqui, Netinho? É. Nossa, que bolaço, hein? É um bolaço, gostei, é um bolaço. Nem quer, né? Caramba, o Bafulê tem o bolo de aniversário de Fortaleza e a cor de ouro, cor do pôr do é sol. Ouro. Cor da Terra nossa do cidade. Sol. Olha que maravilha. E Cláudio, o meu sonho, sabe o que é, Alisson? Qual é seu sonho? É vocês dois fazer um pix pra mim. Vai! É aniversário de Fortaleza. Ei, daqui a pouco a gente vai mostrar mais em detalhes esse bolo. Daqui a pouco a gente vai cantar parabéns pra Fortaleza. Sim. Bia, podemos fazer intervalo? Vamos fazer um intervalo rapidinho pra gente voltar com notícias. Uma dica muito legal pra vocês e cantar os parabéns pra cidade. É, Netinho, você pode esperar, porque o Netinho tá só de passagem. Ô, aqui. Eu tô só passeando. Tu acha que eu ia perder o aniversário de Fortaleza aqui no Bafulê? Dá pra nem esperar perigo. Um pouquinho? É certeza. Eu sou chique. Nem quer, como... né? Ah, nem quer, né? Daí, vai de novo, Claudinho, vai de novo. Nem quer, né? Ai, pai, para. Ei, a gente volta daqui a pouco, então. A Cláudia Leite ainda tem a história do motel. Atenção, não faça isso no motel, que você vai se dar mal. O que que fizeram no motel que deu tudo errado? A Cláudia Leite vai contar essa história aqui no Bafulê. Zé Vaqueiro e Ingra Soares, ela tá chateada. A gente vai contar o novo Bafulê desse ex-casal. Ou é atual casal? Voltaram ou não? E os parabéns pra cidade de Fortaleza daqui a pouco no próximo bloco. Além disso, Luana Piovani extrapolou. É verdade. Né? Deu ruim, Luana Piovani. Deu ruim. E dessa vez... De novo. Bom, a partir do próximo bloco, a gente com tudo isso e muito mais. Exatamente. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. A nossa língua! Já pensou em ficar milionário? Na Loteria Aldeota, Rei do Bolão, isso é possível? Somos a casa lotérica número 1 em vendas no país. Já fizemos 281 ganhadores e pagamos mais de 155 milhões em prêmios. Aposte sem sair de casa com delivery da sorte. Você recebe o bolão no seu endereço. Liga agora 0800-999-5050 e garanta já o seu bolão. Com o Rei do Bolão, a sua sorte vai mudar. O que você espera de um ano histórico? Soprem as velas, os bons ventos e toda a energia boa que essa cidade merece. Fortaleza completa 300 anos e você faz parte disso, de uma história que dura 3 séculos, que está nas ruas, nas calçadas, nas praias, nos encontros, nos gestos, na mistura de sabores que só essa cidade sabe criar e até naquele jeitinho de dizer... Fortaleza tá diferente, viu? A capital que faz 300 anos já iniciou não só um novo momento, mas um movimento que revive a cidade sob um céu dourado que ilumina o povo todo fim do dia. Uma celebração que te faz sentir, que acontece por toda a capital, mas também dentro da gente. E vai ficar na nossa memória para sempre. Fortaleza, 300 anos. Viver a cidade é celebrar a nossa história. Todo domingo, na Verdinha, 92.5. As últimas notícias do esporte no Brasil e no mundo. No Domingo Esportivo, com Jurani Parente e convidados. Especialistas levando até você análises e entrevistas exclusivas do mundo esportivo. Domingo Esportivo, ao meio-dia, aqui na Verdinha, 92.5. O jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê, Bafulê. Alisson Marques, Cláudia Leite. Verdinha FM 92.5, 3 horas e 44 minutos. É feriado, a audiência tá bombando porque o Zap da Verdinha tá espocando aqui de mensagens maravilhosas. Um dia gostoso, diferente aqui na cidade de Fortaleza. E a gente tá aqui com o Bafulê ao vivo, trazendo muita informação e muita coisa bacana. E também muita coisa polêmica, porque a Cláudia Leite vai trazer agora uma história que aconteceu no motel. Não faça isso no motel, porque se você fizer, você vai se dar mal. Cláudia Leite, o que que fizeram no motel? Uma morte, numa suíte de motel, no Alto do Parnaíba, na última quinta-feira, dia 9, e a notícia está sendo divulgada agora, amplamente divulgada agora, Alto Parnaíba, em Minas Gerais. Um cliente do motel, 59 anos, entrou com acompanhante na suíte. E lá, olha o que é que ele fez. Ele tomou 4 comprimidos de Tadalafila, juntamente com bebidas alcoólicas. Fish. E ainda mais um energético. Fala, meu Deus do céu, Cláudia Leite. E aí foi namorar com a companheira de 39 anos, 20 anos mais nova que ele. Resultado, o que é que aconteceu? Ele passou mal. Ele começou a ter dificuldade para falar, começou a mostrar os sinais de mal-estar. Ela ficou desesperada, chamou os funcionários do motel. Os funcionários do motel chamaram o SAMU. O SAMU chegou rápido, tentaram reanimar, porque ele desmaiou. Tentaram reanimá-lo por 15 minutos. Eita. Apesar dos esforços, todos os esforços, e ter sido socorrido para o hospital, morreu a caminho do hospital. 59 anos apenas. A polícia foi acionada. Não havia sinais de violência da suíte do motel, não havia sinais de violência no primeiro momento que a perícia chegou lá também, a polícia militar, a perícia não foi chamada porque ele faleceu a caminho do hospital. Bom, durante as buscas do quarto que a polícia fez e no carro da vítima, a polícia encontrou pequenos objetos pessoais, cartelas de medicamentos compatíveis com que ele tomou as 4 cápsulas de Tadalafila. Nenhum material ilícito foi encontrado, como drogas, por exemplo. O caso foi registrado como encontro de cadáver. E aí está aí. Uma noite que tinha tudo para ser maravilhosa, alegre, divertida sobre todos os aspectos. Terminou em tragédia, Alisson. 4 cápsulas, Cláudia? 4. Menino, basta um. Não, basta não. Faz isso não, porque é perigoso. 4, pelo amor de Deus. Misturou com bebida alcoólica. Sim. E com energético. Exato. Meu amigo, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse na sua vida, não, porque você acaba com a sua vida. Como é que você faz um negócio desse, Cláudia? Oi. Que terror. Que triste, né? Que esse homem tomou essa atitude e acabou acontecendo isso com ele. Cláudia, é verdade. Era pra ser uma noite de alegria, foi a noite de tragédia. Vamos falar de alegria, então. É o seguinte, hoje é dia de festa e eu quero falar pra vocês porque hoje é dia de festa, Cláudia Leite. Oba! Por quê? Sim, Fortaleza tá fazendo aniversário, tá? Tá. Mas hoje é dia de festa porque a Loto Fácil vai sortear 7 milhões de reais nesta segunda. segunda-feira, a Loto Fácil. E amanhã, Cláudia Leite, prepara o teu coração. Eita! 45 milhões na Mega Sena. Rapaz, a chance tá na sua mão. Ah, na nossa pesquisa, muita gente dizendo que queria ganhar na Mega Sena, queria ganhar na Loto Fácil. Tá aí a tua chance. E a melhor maneira de você ganhar, não tenha dúvida. A oportunidade está na tua mão e o bolão da Loteria Aldeota vai te dar essa chance, essa oportunidade. Toda vida, Cláudia, eu acordo de manhã cedinho, a primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram da Loteria Aldeota. Somos dois. Porque eu já sei que eu vou me surpreender. E eu tô me surpreendendo com tanta frequência, porque a Loteria Aldeota tá pagando pra caramba, tá fazendo pessoas ganharem muitos prêmios, porque os bolões da Loteria Aldeota são feitos pra ajudar você ganhar, pra encurtar o caminho e pra te levar, pra garantir as maiores chances de você ser sorteado. A Loteria Aldeota preparou então bolões pros dois concursos. 7 milhões hoje na Loto Fácil e 45 milhões amanhã na Mega Sena. Pra saber mais sobre os dois sorteios, como você pode fazer o bolão e a chance incrível que você tem de ganhar na Loteria Aldeota, já vai ligando 0800-999-5053, 0800-999-5053. Mas o seu Alessandro Montenegro tá naquela sala que tem aquelas garotas e os rapazes que são os instrumentos da sorte, porque eles te atendem e eles já derramam na sua vida a sorte. São os elos. Eles têm os elos, eles têm a energia positiva que vai te fazer ganhar na Loto Fácil ou na Mega Sena. Seu Alessandro Montenegro, muito boa tarde, meu querido. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, senhor. A senhora que está acompanhando aqui o Bafulê, que está ouvindo a gente aqui na Verdinha. Muita audiência esse horário na rádio. É isso mesmo. Parabéns à Fortaleza aí, 300 anos hoje. E parabéns a você que, de repente, se você tomar uma atitude e comprar um bolão, já pensou? 9 horas da noite, hoje o sorteio é normal lá em São Paulo, porque praticamente somente Fortaleza é feriado, tá fechado, mas Maracanã o aberto, Aquiraz, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo aberto. Hoje tem um sorteio 9 horas da noite com a Loto Fácil pagando 7 milhões. E como você falou, Alisson, aqui a sorte está rondando. 45 dias, nós já pagamos 3 prêmios principais. Mais de 6 milhões de reais nós já pagamos nesses 45 dias. Pagamos o prêmio principal da Loto Fácil no dia 4 de março. Pagamos o prêmio principal do dia de sorte, uma modalidade chamada dia de sorte, 2 milhões e 200 reais no dia agora 20 de março. Agora, no dia 6 de abril, pagamos o prêmio da Loto Fácil, 1 milhão e 800, tudo em bolão. A Loteria Aldeota apenas pega uma estratégia juntando a matemática, que você tem muito mais chance de ganhar. A gente tem uma numeração aqui que a gente tem feito aqui, que nós já pagamos 9 prêmios principais, 167 milhões de reais. Sensacional, time que se ganha não se mexe. Já aponta a câmera do celular para esse QR Code. Pega aí o seu celular, ó. Aponta aqui para esse QR Code, você que está aqui na TV. Quem está na rádio, liga agora mesmo, 0800-999-5053. Você vai ser redirecionado para toda essa equipe que vocês estão vendo aqui na TV. Estamos aqui ao vivo hoje, 13 de abril, 15 horas e 50 minutos. E toda essa equipe é quem vai lhe atender. Quando você entrar em contato, a gente manda a foto de todos os bolões para você no seu WhatsApp. Quando você escolher o seu, você compra um bolão oficial caixa à distância. Você compra seu bolão sem sair de casa. Como é que funciona? Quando você escolher o seu, a partir de R$121, nós temos vários bolões. Você faz o pagamento via Pix no nome da Loteria Aldeota. Tem aqui uma pessoa que vai lhe atender, atendimento personalizado. A gente manda a foto do bolão com seu nome e CPF e guarda no cofre da empresa. Nesse último sorteio mesmo, era um bolão aqui para 39 pessoas. Pra você ter uma ideia aí, só tinha 5 bolões que tinham sido entregues. 34 bolões estavam... Aliás, 33, Alisson. Porque, na verdade, eu, como proprietário de casa lotérica, eu posso também investir na sorte, fazer minha fezinha. E eu participo. Eu ganhei no dia 4 de março, ganhei no dia 20 de março, ganhei agora 6 de abril. Eu tenho uma cotinha que eu guardo para mim aqui também. A gente é filho de Deus, a gente sonha ter uma vida melhor. E a gente participa também. E aí, só para vocês terem uma ideia, de 39 cotas, tinha aqui 34 cotas guardadas aqui no cofre da empresa. A gente tem 20 anos de tradição. Tem uma carteira de cliente grande, as pessoas confiam no nosso trabalho. Então, realmente, já pensou o senhor ou a senhora acordar milionário? Liga agora e pede teu bolão. 0800-999-5053. Seu Alessandro, isso que você acabou de falar também é uma prova de credibilidade. Porque quando você oferece um serviço e um produto e você consome desse serviço e desse produto, você prova que você está oferecendo algo de qualidade e que tem efeito. Afinal de contas, é como se você vendesse um alimento e você come daquele alimento. Você confia que aquele alimento vai te fazer bem e que aquele alimento não vai trazer nenhum prejuízo para a sua vida. É a mesma forma como você faz na Loteria Aldeota. E o senhor é a maior prova de credibilidade que realmente vocês fazem prêmios aqui em Fortaleza e no Brasil. 0800-999-5053. Tem mais aí, ó. Ter reais chances de ganhar na loteria e realizar seus sonhos? Na Loteria Aldeota você participa de bolões feitos com combinações estratégicas. E o melhor, você compra seu bolão sem sair de casa. A Loteria Aldeota já fez dezenas de milionários e você pode ser o próximo. Aposte agora e garanta o seu bolão. Com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar! E aí, seu Alessandro? Isso mesmo, Arso. Obrigado aí pra gente estar aqui divulgando esse produto aí, as pessoas ter o sonho realmente da casa própria, do seu carro, fazer sua fezinha. Lembrando, jogo com responsabilidade, mas se você quiser investir na sorte, a gente está aqui do seu lado aqui. Segue a líder, que com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar. Obrigado, Asp, obrigado, Claudinho, um abraço. Obrigado, seu Alessandro. 0800-999-5053. 0800-999-5053. Lembrando, Loto Fácil hoje 7 milhões. Amanhã, Mega Sena 45 milhões. A tua chance é agora. Faz isso porque você pode se arrepender amanhã se você não fizer. Pega essa oportunidade, abraça e realiza o teu sonho. É casa própria. É carro. É um carro. É a faculdade. É o casamento. É o seu sonho, é a viagem dos seus sonhos. Ou seja, o caminho é esse. Verdade. Pois então, liga agora. 0800-999-5053. Loteria Aldeota. Porque com o Rei do Bolão, sua sorte, vai mudar. Vamos lá. Bora lá. Seguinte, Fortaleza. Sim. Netinho. Ei, deixa eu mandar um abraço aqui pra nossa equipe maravilhosa. Mostra aí o Gutierrez Madeira, o diretor de imagens, que está nesse momento. Grande Gutierrez Madeira, um profissional. Ô, Gutierrez, eu senti tanta saudade tua, macho. Aí tem aí na foto Jonathan Ferreira, que foi nosso diretor de imagens na primeira uma hora e meia do programa. Sim. Jefferson Gomes, operador de caracteres deste horário. Tá toda a equipe junta aí, lá na CPP, onde a gente sempre conversa, apresenta eles, brinca com eles. Só tem gente boa. E eu quero mandar aqui um salve especial pro Jonathan Ferreira. Jonathan Ferreira, meu herói. Ele sabe por quê. Não vou falar, não. Mas ele sabe por quê. Jonathan Sim, Ferreira, é nosso meu herói. Nosso herói, Jonathan nosso Ferreira. Herói. Nosso herói. Me salvou. Oh. Salvou. Guilherme Muniz na operação de áudio, nosso sonoplasta neste momento. Guilherme Muniz, muito obrigado também pelo seu trabalho no dia de hoje. Ufa. Feriado de aniversário de Fortaleza. Bia Freitas, Beatriz Freitas, do nosso departamento comercial. Maravilhosa também, gente boa, sempre aqui com a gente. E com esse sorriso, é a marca registrada da Bia Freitas. É, ela sorri, mas dá carão. Diz assim, faça a propaganda direitinho pro povo saber que o produto é bom. Desse jeito. E eu, Cláudia Leite, e ali no palco hoje como convidado, participação especial, convidado Netinho Show. Convidado, papai. Com bolo. E aí eu convido você pra gente ir ali. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá encerrar o programa em grande estilo. Vamos lá, a gente vai encerrar o programa ali no palco em grande estilo, cantando os parabéns pra Fortaleza e eu vou pra lá. Já anunciando que na sequência tem a Hora da Verdinha com nossos queridos Salve Manfredini e Rodrigo Miranda. E agora a gente canta aqui, você canta aí. Parabéns pra Fortaleza. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos comer bolo! Parabéns, querida Fortaleza. Nossa paixão, nossa alegria, nosso coração. Ei, que venham outros 300. Que venham mais 300 anos para Fortaleza. Obrigado, Fortaleza, por nos acolher, por nos tratar tão bem. E agora vamos comer esse bolo e comemorar o bolo que o Netinho trouxe aqui pra gente de comemoração amarelo, a cor do pôr do sol, a cor do nosso sol maravilhoso. Sol. É ouro. Nem quer, né? O nosso hino.

Tem, é claro, seus problemas? Tem. Em toda cidade no mundo tem, né? Mas demais, a gente ama demais essa cidade. Quem mora aqui, quem passa por aqui, não deixa de gostar, não deixa de sentir algo por Fortaleza. E a gente celebra, então, nessa data, hoje inclusive feriado, né? 13 de abril de 2026. É claro, um dia muito especial para todos nós fortalezenses. E a gente aproveita da melhor maneira. Celebra o aniversário da cidade, trazendo as principais notícias que marcam a história deste 13 de abril. E é claro, contando muito com a sua participação também, tá? E eu quero hoje, ó, contar de forma especial com a sua participação. Você, é claro, pode mandar o seu pedido de alô, pode mandar o seu abraço, pode registrar a audiência, mas hoje eu queria que você mandasse também aqui a sua mensagem falando sobre como Fortaleza te marca ou como Fortaleza já te marcou. Você, por exemplo, que está no interior do estado, região metropolitana ou de outro estado do país, mas que já veio aqui a Fortaleza, conta aqui pra gente de que maneira a capital cearense te marcou durante essa sua visita, durante a sua passagem, né? Você que já morou por aqui, mas não mora mais atualmente, pode também deixar a sua resposta aqui pra gente através aqui do nosso WhatsApp no 859-8887-1306. Qual a sua melhor lembrança aqui da capital cearense? Manda sua mensagem, tá? Repito, 859-8887-1306. Neste 13 de abril, vamos trazer agora aqui os destaques da Hora da Verdinha de hoje. Olha, minha gente, vamos falar sobre o cuidado especial e também trazer um alerta para você em relação à questão dos afogamentos, tá? Infelizmente, nesse final de semana, tivemos aí dois casos no litoral de Fortaleza e a gente vai trazer esse alerta importante, né? Especialmente para você que nos acompanha diante desses dois casos, né? Dessas duas tragédias aqui na capital. A gente vai falar sobre isso logo mais aqui no Hora da Verdinha. E olha, a gente também vai trazer informações a respeito de um encontro promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral, que vai acontecer amanhã, para debater pontos relacionados a melhorias em relação à acessibilidade e à inclusão no âmbito da Justiça Eleitoral cearense. A gente vai falar sobre isso logo mais também aqui no Hora da Verdinha. E tem também os assuntos que são destaques nas redes sociais, na internet, com a Luana Severo, trazendo aí para você, é claro, Big Brother Brasil, final de semana movimentadíssimo. Tivemos aí, ó, eliminação, já paredão formado de novo, amanhã tem mais uma saída, já na reta final aí do programa, né? A gente vai trazer para você todas as informações na participação da Luana Severo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, a Hora da Verdinha já está no ar. A Hora da Verdinha. Previsão do tempo. Olha, tarde de feriado aqui em Fortaleza, a celebração de aniversário de 300 anos. E a gente tem aqui na capital, né? Tivemos aí pela manhã um dia chuvoso em algumas regiões da cidade. Agora o tempo está um pouco mais aberto, mas ainda, né, com muitas nuvens no céu da capital. A gente está observando ali um pouco mais o litoral de Fortaleza, com esse tempo, né, mais encoberto. A gente está observando aí nesse momento. A temperatura agora está na casa dos 27 graus, depois também de um final de semana, né, de muita chuva aqui na capital. À noite, a mínima deve alcançar aí a casa dos 24. Temos então aí esse cenário aqui em Fortaleza. Em relação à previsão, a gente deve ter a possibilidade de chuva variando de fraca a moderada nesse finalzinho de tarde e também à noite, segundo a FUNSEMI. Todas as macro-regiões do estado, inclusive, têm a possibilidade de registrar chuvas até terça-feira no litoral Cariri. E no sul do Sertão Central, em Inhamuns, a chuva deve acontecer principalmente no período da madrugada e também no período da manhã e início da tarde. Enquanto nas demais regiões, se acontecer chuva, deve ser no período da tarde e também no período da noite. Essa, então, a previsão do tempo para você. Vamos seguindo com mais informações, agora às 4 horas e 7 minutos. Cidade. E a gente começa falando justamente sobre os efeitos da chuva nesse final de semana, né? A gente teve um final de semana bem chuvoso aqui na capital e inclusive com episódios, né, relacionados aí, por exemplo, à queda de muros, como foi justamente nesta segunda-feira, né? Durante a madrugada, nós tivemos aí uma chuva forte. E no finalzinho da noite de ontem, um muro caiu sobre um carro. Isso aconteceu lá no bairro Aerolândia, aqui na capital cearense. Segundo a FUNSEMI, a capital registrou aí uma chuva de 86 milímetros entre as 7 da noite deste domingo até as 7 da noite desta, das 7 da manhã, na verdade, desta segunda-feira, tá? Das 7 da noite de ontem até as 7 da manhã desta segunda-feira. A cidade ficou atrás apenas aí de Aracati, que teve aí um registro de 100 milímetros de precipitações no mesmo período. Já no município de Palmirim, foram 66 milímetros. Essas, então, as cidades que mais contabilizaram, né, chuvas em relação aí a esse período. Segundo os moradores lá do bairro Aerolândia, a queda desse muro aconteceu por volta ali das 23h30. O veículo ficou extremamente danificado, né? Havia um veículo do lado desse muro que acabou, então, recebendo todo o impacto, né, da queda desse muro. Apesar do susto, apenas danos materiais, ou seja, ninguém ficou ferido. O coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, o tenente-coronel Haroldo Gondim, fala agora sobre o atendimento a esta ocorrência e também a outras registradas neste final de semana em razão das chuvas. Fortes chuvas, nós tivemos chuvas mais concentradas, principalmente na região central aqui da capital, ali pelo bairro Aerolândia, Parreão, Vila União, Montese. Tivemos algumas, tanto que as nossas ocorrências ficaram mais concentradas nessas regiões. Só no bairro Aerolândia nós tivemos aí 9 ocorrências, né, tanto de desabamento, de alagamento, de afundamento de solo. Então nós tivemos aí ocorrências diversas no bairro Vila União também, no Parreão. Então foram várias ocorrências, mas ficou mais concentrada nessa região. Outras regiões também teve fortes chuvas, não, como a própria Praia de Iracema e outras regiões mais do litoral aqui da nossa capital. Em relação à ocorrência de queda de muro na rua Vila Gomes, no bairro Aerolândia, nossa equipe foi ainda na madrugada, foi novamente agora pela manhã, juntamente com os responsáveis pela obra. Nós tivemos lá uma casa interditada, né? Esse muro que caiu lá, ele atingiu também um veículo, então estamos vendo lá as condições atuais para propor lá, juntamente com os responsáveis por esse muro, por essa edificação, soluções, né, e ver de que forma pode ser resolvido aí esse transtorno nessa rua Vila Gomes. Olha, minha gente, vamos seguindo aqui com mais informação para você. 11 imóveis comerciais na rua Castro e Silva, no centro da cidade, foram interditados preventivamente pela Defesa Civil aqui da cidade no último sábado, após o desabamento da marquise de 2 deles. Os detalhes agora você confere aí com a Beatriz Irineu. Os prédios estão localizados em um dos principais corredores de lojas da região, entre as ruas Princesa Isabel e a Avenida Tristão Gonçalves. De acordo com a Defesa Civil, desabaram as paredes frontais de 2 dos estabelecimentos comerciais. No local, há instalações precárias com paredes comprometidas por meio de mofo e infiltrações. Em entrevista à Verdinha FM, o tenente-coronel Haroldo Gondim comentou sobre a ação. Desde quinta-feira, né, a gente já estava prevendo essa chuva, esse maior acumulado nesse fim de semana. Mês de abril, de forma tradicional, é um mês mais chuvoso, né, da quadra chuvosa. A gente já tem acumulados, né, de mais de 200 milímetros aqui já no mês de abril. Então, assim, é um mês que a gente tem uma maior preocupação em relação a quadra chuvosa, porque já vem dos meses anteriores, né, as estruturas vão ficando mais fragilizadas, né, o solo vai ficando mais encharcado, mais saturado. Então qualquer chuva que caia mais, ele vem causando também transtorno na cidade. Agentes que atenderam a ocorrência no sábado isolaram a área junto a técnicos da Regional 12 e da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Um prédio residencial próximo também foi vistoriado, mas não foram identificadas fissuras, rachaduras, trincos ou outros problemas que indicassem riscos. Na terça-feira, será feita uma vistoria conjunta entre as equipes da Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura e Regional 12, para definir as intervenções necessárias para cada imóvel. A própria prefeitura, que ela já está avançando com um projeto de qualificar melhor o centro, mas principalmente para qualificar o centro, nós temos que ver toda essa questão dos prédios antigos, do centro histórico, ver essa situação dos prédios que estão fechados, abandonados, dos prédios que estão sendo usados, qual a condição dele em relação à estrutura, à parte de incêndio. Então, assim, são diversos olhares que devemos ter para o centro. Os relatórios serão elaborados e encaminhados aos responsáveis. Beatriz Irineu para Verdinha FM 92.5 e TV Diário. Agora, 4 horas e 13 minutos, minha gente, um carro caiu em um buraco que se abriu no cruzamento das ruas Padre Valdevino e Gonçalves Ledo, da região do centro, Aldeota. Depois que o veículo foi retirado, uma equipe da Ambiental Ceará realizou aí os reparos no local. Ontem à noite, carros boiaram também na região do bairro Benfica. Em um dos vídeos, inclusive, é possível ver o momento em que uma rua, a água chegou a cerca de 1 metro de altura. Conforme os carros trafegavam, a força da água arrastava então aí outros veículos. Isso acabou então, né, afetando aí a rotina de muitas pessoas por conta justamente desse alagamento. Vamos seguindo com mais informação para você. 2 idosos de 71 e de 64 anos e uma criança de 7 anos acabaram morrendo na manhã desta segunda-feira, após o carro em que estavam colidir contra um outro automóvel na BR-222, na cidade de Sobral, na região norte aqui do estado. Isso aconteceu, então, uma verdadeira tragédia, né, minha gente? Um quarto homem acabou ficando ferido também nesse acidente e foi socorrido a um hospital da região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal deixou as vítimas presas às ferragens. Os 3 mortos estavam no veículo Voyage Prata, enquanto o homem, ainda sem identificação, estava em um Ford Eco Sport, de cor preta. A Polícia Rodoviária Federal disse ainda que a equipe sinalizou o local e acionou a perícia forense para os procedimentos de perícia técnica e também remoção das vítimas em óbito. Quando chegaram, já estavam os bombeiros realizando ali o processo de desencarceramento. E o SAMU também esteve no local para prestar atendimento às vítimas. Infelizmente, né? Já na situação onde o óbito já havia sido confirmado, então, em razão dessa colisão fortíssima, né? Esse acidente, dois veículos bateram de frente. Um deles, a gente inclusive está observando aqui nas imagens, a frente ficou completamente destruída. O outro veículo também, de cor prata, né? A frente e a lateral completamente destruídas. E infelizmente, né? 3 pessoas acabaram então perdendo a vida e uma pessoa, né, está ferida, numa situação aí considerada grave, né? Segundo informações. Vamos seguindo com mais informação para você. Um motociclista morreu neste domingo após sofrer um acidente enquanto pilotava sua motocicleta na cidade de Beberibe, na região metropolitana. A vítima foi identificada como Ismaili da Silva Andrade. Nas redes sociais, ele costumava publicar vídeos dos chamados rolês que fazia com grupos de amigos motociclistas. No momento do acidente, ele estava pilotando, estava inclusive gravando a volta de uma viagem. O conteúdo seria publicado no seu perfil aí nas redes sociais. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga então as circunstâncias do acidente, né? Infelizmente também essa pessoa acabou aí perdendo a vida no trânsito nesse final de semana. Um turista argentino de 72 anos morreu afogado na Praia de Iracema, aqui na capital, na manhã da última segunda-feira. Os detalhes agora com Matheus Facundo. Um turista argentino de 72 anos morreu afogado na manhã desta segunda-feira, dia 13, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O afogamento aconteceu no trecho do aterro, próximo à rua Idelfonso Albano. Segundo a Guarda Municipal de Fortaleza, o homem caminhava pela areia quando foi atingido por uma forte onda e caiu no mar. Guarda-vidas que atuavam na área realizaram um resgate e iniciaram os primeiros atendimentos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará também foram acionados. Os socorristas atuaram de forma integrada, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar dos esforços das equipes, o óbito foi constatado no local por um profissional médico por volta das 10h20 da manhã. O turista havia chegado à Fortaleza nesse domingo, acompanhado da esposa, que estava na faixa de areia no momento da ocorrência. Após a confirmação da morte, o corpo foi coberto e a área isolada até a chegada das autoridades competentes. A causa da morte ainda deverá ser confirmada por meio de um laudo pericial. A reportagem completa você confere no site do Diário do Nordeste. Matheus Facundo para a Verdinha FM 92.5 e TV Diário. Vamos seguindo com mais informação para você, agora às 4 horas e 18 minutos, falando de um outro caso também, minha gente. No sábado, um idoso de 70 anos morreu também afogado na Avenida Beira-Mar, né, na praia localizada ali na região. Segundo a Guarda Municipal de Fortaleza, a vítima chegou a ser retirada do mar por populares que estavam no entorno do espigão do Náutico. O nome do idoso não foi divulgado. Apesar dos esforços, a morte, infelizmente, foi constatada por um médico responsável que esteve no local. E a gente segue ainda falando desse assunto para trazer esse alerta, né, minha gente? Diante desses casos, né, infelizmente, de afogamentos nesse final de semana, a gente traz aqui esse alerta para você que costuma tomar banho de mar, né, aproveitar aqui o litoral de Fortaleza, a gente sabe, né, acaba sendo um atrativo aqui da cidade, mas é preciso ter alguns cuidados para evitar problemas, né, em relação aí às situações de possível afogamento ou, infelizmente, como foi o caso aí dessas duas pessoas que perderam a vida, né, no mar aqui de Fortaleza. E a gente vai bater um papo agora com o Abreu Neto, ele que é subtenente do Corpo de Bombeiros do Ceará, que nos traz também orientações a respeito desse assunto. Subtenente, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Subtenente Abreu, é importante que o nosso ouvinte saiba, né, que é preciso ter alguns cuidados em relação ao banho de mar, né? É algo muito da nossa cultura, né? É um atrativo. As praias de Fortaleza, né, têm esse atrativo, mas é preciso ter cuidado em relação a esse banho de mar. O que que o nosso ouvinte deve ficar atento em relação a isso, né? De que maneira ele pode tomar esse banho seguro? Exatamente, como você comentou aí, a gente tem algumas recomendações, né, para passar para os banhistas, né, os turistas no modo geral, né? Então, aqui nas praias de Fortaleza, a primeira recomendação que o Corpo de Bombeiros, né, repassa é você procurar um local, né, para tomar banho que tenha guarda-vidas, né? Chegar até os guarda-vidas e colher informações sobre o ambiente praia, né? Como é que está o mar naquele dia, naquele momento, pegar informações relacionado à corrente de retorno, né, que são as valas, isso é muito importante. Procurar um local que tenha guarda-vidas para ter a segurança mais, vamos dizer assim, garantida, né? Também a gente fala muito com relação a seguir as placas de sinalizações, né? Particularmente nós aqui do Corpo de Bombeiros sinalizamos as áreas perigosas, né, com placas de informações. Nessas placas vai estar da cor vermelha, vai estar lá indicando lá que aquele local ali tem um nomezinho lá escrito lá, perigo. Então, aquele local ali é um local que o banhista não deve entrar, porque tem uma corrente de retorno, né, uma vala, e ele pode ser tragado, né, arrastado pela correnteza, né. Também a gente orienta, né, que não ingerir bebida alcoólica, né. A pessoa que ingere bebida alcoólica e vai tomar um banho de mar, ele acaba perdendo, assim, a noção de tempo, espaço, né, e acaba também sendo caindo na corrente de retorno e sendo também arrastado, né. Com relação também às crianças, né, nós orientamos que o principal guarda-vida da criança é o próprio pai, a própria mãe, né. Então, com crianças, você tem que estar ali um braço de distância, é o recomendado, né, é o seguro, né. Então, essas recomendações são as mais, assim, que a gente passa para os banhistas diariamente, dentro do possível, fazendo nossas prevenções ali na praia. Subtenente, outro ponto que costuma ser também de atenção é o fato de que muitas vezes as pessoas, elas, por saberem nadar, né, por terem a técnica, acabam ali passando um pouco do ponto ou sendo até mesmo otimista demais, né, em relação aí muitas vezes à condição do mar. O que que a pessoa também ela deve observar em relação a isso, né? Evitar, por exemplo, o banho de mar quando a maré estiver muito forte ou algum outro ponto de atenção que você acha também importante trazer aqui para o nosso ouvinte? Pronto, Fábio, é interessantíssimo porque aqui a nossa orla aqui, ela tem alguns tipos de maré, de onda, né? Por exemplo, na Praia do Futuro, são ondas intermediárias, tem uma sequência de ondas, né? É, a Praia do Futuro, por exemplo, é mar aberto, é oceano, então ela tem muita corrente de retorno, muitas valas, muitos buracos, né? Então tem momento que a maré vai estar muito cheia, que a gente costuma falar cheia, ela está lá em cima, está muito alta, e ela, quando ela começar a vazar, que é secar, começa a arrastar, forma ali umas piscininhas, as pessoas gostam de tomar banho nesse local, mas pode ser arrastado pela a correnteza. E quando a gente fala que beira-mar, do modo geral, já é um outro tipo de maré, é uma maré que a gente chama praia de tombo, né, a beira-mar, geralmente tem uma única onda, mas ela é muito forte, né? E ela tem essa corrente de retorno, que acaba sendo arrastando o banhista. Então a pessoa, por exemplo, eu vou falar beira-mar, que é a praia que é abrigada, porque tem os paredões, você vê ali o mar mais tranquilo, não com muita onda, e a pessoa acaba entrando, na prática de natação, por exemplo, mas mesmo assim vai ter a corrente de retorno, ela vai de puxar, né, vamos dizer assim, para dentro, para mais distante da faixa de areia, e o retorno do banhista para sair do mar, para vir para a faixa de areia, fica um pouco complicado, porque ele vai sair, ele vai se sentir, ele vai estar sendo arrastado, né, na verdade, e ele quer nadar em direção à areia, acaba cansando, né, gastando sua energia, força, oxigênio, e se ele for tragado por uma onda dessa, a gente chama aqui no popular, que ele acaba levando um caixote, né, a onda bate em cima dele, joga ele no fundo lá, no mar, sai rolando na areia, então fica muito complicado, porque o afogamento é uma coisa muito rápida de acontecer, né, então, é, se a pessoa está se aventurando, vamos dizer assim, entrando muito, não é aconselhável, né? Uhum. Não é muito legal, porque o retorno da saída do mar para a areia, ele pode ser tragado pela corrente de retorno e ser arrastado, né? Então, por isso que a gente já fala que procurar locais que tenham guarda-vidas e também obedecer as sinalizações. Se tiver uma plaquinha lá vermelha indicando que é perigoso, o importante é respeitar. Então tá aí, minha gente, são orientações importantes que a gente traz pra você, né? Você que especialmente gosta do banho de mar, fique atento, sempre procure, não é, subtenente? É, tomar banho justamente nessas áreas sinalizadas aí pelo Corpo de Bombeiros, que tem os postos lá na Praia do Futuro, no caso, justamente para que numa situação que venha a acontecer, possa ali receber o devido atendimento. Até porque, não é, subtenente? Tempo, muitas vezes, nessa situação aí, é extremamente importante para dar a devida condição da pessoa ser salva de uma situação dessa, né? Com certeza, exatamente. É, falando de afogamento, afogamento ele é um trauma, ele é o quarto trauma que mais mata no mundo, né? Aproximadamente 16 brasileiros morrem afogados diariamente. E nós aqui, particularmente do Corpo de Bombeiros, que trabalhamos aqui efetivamente, diariamente na Praia do Futuro, com moto aquática, com quadriciclo, com viatura 4x4 na areia. Temos auxílio de uma ambulância que fica no calçadão para qualquer eventualidade. Enfim, a gente trabalha para que esse tipo de situação não aconteça, mas às vezes a gente não, infelizmente, não consegue estar em todos os locais. E o banhista, ele tem que ter essa cultura de chegar no local que, para tomar banho, no caso praia, procurar um local que tenha guarda-vidas. Porque ali, com certeza, você vai ser orientado, você vai estar mais seguro, o guarda-vidas faz a prevenção, orienta, para evitar esse tipo de situação, para você ter um bom dia de lazer, um bom dia de praia e retornar para casa. Essa é a intenção, né? Agradecer aqui a participação do subtenente do Corpo de Bombeiros, Abreu Neto, conversou conosco, nos trouxe aqui essas orientações importantes. Muito obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço e estamos aqui. Se qualquer necessidade, qualquer eventualidade de informações, a gente está aqui para ajudar e repassar. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde para você. Agora 4h27, vou para o primeiro intervalo aqui no Hora da Verdinha. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informação para você. A Hora da Verdinha. Está pensando em construir ou reformar? Produtos Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Fortaleza nasceu, a vila cresceu, de um forte com uma cruz, nascia a terra da luz. O povo empreendeu, nossa gente vem.